Projeto X Podcast. Mais um Projeto X Podcast. Novamente estamos aqui com o Josei Musical. De novo. Que eu acho que vai virar padrão Projeto X. Falta a Nana, né? Mas não vai acabar, então não é legal. A gente grava quando ele voltar do hiato, né? É isso? Nunca. Não, mas Nana foi cancelada. Então, gente, não vai acabar nunca essa porra. Mas estamos falando de um outro tipo de música, que é música clássica dessa vez. Tá. Ou seja, Nodame Cantabile. Fernanda Fofonca, e às vezes memórias limitam a nossa mente, mas a mente pode ser libertada com novos encontros. Aqui é o Cabeça, e Nodame pra mim sempre vai ser um anime de contabilidade. Que beleza. Sempre, cara, eu tomei um susto quando eu descobri que... Isso é super legal. Não, todo mundo falava, não, Nodame, e eu achava, pô, Nodame Contábil, anime de contabilidade, puta que saco, né? Aí não, é Cantabile. Então... Tanta coisa pra fazer de contabilidade, eles fazem um anime, como assim, cara? Imagina, que engraçado. Ah, isso é engraçadíssimo. Aqui ou seja, toda hora que eu escuto música clássica, eu fico lá balançando os braços, sabe? Fazendo pose. Eu não sei nada dessa porra, cara, mas tá bom, é legal. Pra mim, ser maestro é balançar o braço, aleatoriamente. Vai funcionar. Aqui é o Panda e música clássica é uma merda pra dançar no pump. É o rei do pump, né? Você vai nas músicas mais difíceis, tá lá, tipo, Beethoven, Bach, não sei. É impossível. Eu acho que hoje, novamente, estamos trazendo mais um Josei, né? Um Josei que eu acho que é muito diferente, assim, especial. Pelo menos pra mim foi muito especial assistir Nodame Cantabile. É mais um Josei com a protagonista idiota. Não, ela não é idiota. Não. Calma, vamos lá. Não. Ela é especial. Ela é alienígena. Ela é um ser de outro planeta. Pra mim, ela é a mulher lixo. Sério, se tu põe ela do lado da Shihaya, a Shihaya parece a pessoa mais normal do mundo. Ah, mas a Shihaya não fica juntando os dois dedinhos ali, parecendo uma luzinha verde, né? É então, ela não fala com seres de outra, é verdade. Além disso, essa história, ela é musical, né? Música clássica. Eu, particularmente, eu nunca tinha esperado assistir um anime de música clássica. Até porque eu sempre achei música clássica meio chata, assim, e acho que Nodame Cantabile me surpreendeu, acho que principalmente por me fazer gostar de música clássica. É, eu sempre respeitei a música clássica pela complexidade técnica dela, né? Você repara que é muito difícil você tocar um instrumento de forma clássica, mas eu também nunca tinha, tipo, dado muita bola pra música clássica, até eu ser, entre aspas aí, obrigado, dentro do anime, a acompanhar, né, a trajetória das pessoas dentro da música clássica, e realmente abre, assim, novos horizontes pra você com relação a esse estilo musical. Ah, com certeza. Eu acho bonito, eu só não entendo muito bem, porque eu não entendo de música clássica realmente, né, mas... Porque nessa frase, ele tá falando da esposa dele, que tava doente numa quarta-feira à noite, era dia de jogo, ele tava meio triste, aí ele escreveu essa frase, gente, isso é muito bizarro, assim. Não, e tem uma outra coisa, eu sempre achei música clássica triste e pesada, mas eu acho que depois de ver Nodame Cantabile, eu consegui começar a ver que não é isso. Tem umas músicas clássicas que elas são alegres, que elas são românticas, enfim, elas passam esses tipos de sentimento, que era algo que eu até então, eu nunca tinha conseguido perceber. Talvez as músicas que a gente tenha contato pela mídia, ou normalmente, são as músicas talvez um pouco mais pesadas, né, ou músicas que tem esse caráter, que chamam mais atenção, uma coisa mais séria, uma coisa mais pesada, e a gente não tem contato. Pô, vários caras que eu nunca tinha ouvido falar, eu fui conhecer Nodame, assim, sério. Verdade. Com certeza. E músicas que tinham, como a Fer falou, conotações mais alegres, ou conotações mais românticas, ou até conotações que variavam, dependendo da forma como era executada a música. Isso é bem interessante. Alguém pode me falar um pouquinho sobre o que é Nodame Cantabile? Bom, Nodame Cantabile não é um anime de contabilidade. Você também tá parecendo igual eu. Não é, não é. Ainda bem que não é, né? O contador tá falando isso, cara. É um mangá de Tomoko Ninomiya, publicado na revista Kiss da Kodansha. E ele saiu de 10 de julho de 2001 a 10 de outubro de 2009. Um total de 23 volumes fechados. Bastante tempo. E não, e um mangá longo, né? um josei. Além disso, o mangá ganhou uma continuação com o nome Nodame Cantable Opera Rain, que foi publicado ainda assim na mesma revista, da mesma editora, de 10 de dezembro de 2009 a 10 de setembro de 2010, em dois volumes. É uma história extra, na verdade, né? É quase um epílogo de Nodame Cantabile. Uma coisa que eu acho legal de Nodame é como ele foi bem adaptado, né? Eu acho que, principalmente josei, é muito difícil. A gente sempre fica naquela tristeza, sai só uma temporada, não tem continuação, a gente nunca vê mais coisas sobre isso. Porra, Madhouse, cadê Shihaya? Porra, Madhouse, tô esperando. Eu tô bem, desculpa. E poxa, a Nodame teve 3 temporadas de anime, teve o Dorama, que teve mais dois especiais e mais 2 filmes, entendeu? Então, ele realmente rendeu muita coisa. Eu acho que é uma série que ela foi muito popular e justamente por isso possibilitou tu ter essa grande quantidade de materiais. Convenhamos, podia muito bem ter parado na primeira temporada lá do anime, apesar do anime ter vindo depois do Dorama, né? O que é estranho até. Diferente. Mas ele podia ter encerrado ali naquela primeira temporada do anime. A história se concluía por si só ali, né? Uhum. Mas eles foram em frente, fizeram um Paris Rain, depois fizeram um final, né? Então... É, porque a história ela divide, na verdade, em 2 fases, Japão e Europa, né? Na fase de Japão já tava bem mastigadinho, tudinho, legal, né? Mas foi legal ele dar mais uma nova chance pra ele continuar a história. E legal é que ele acabou igualzinho, mangá, anime, dorama. Isso que eu gosto, cara, quando segue fielmente a obra, a ideia dele, o começo, o meio e o fim, são iguais os 3 pontos. Eu só conheço Nodame Cantable pelo dorama e é um dos meus doramas favoritos, né? A minha pergunta, Panda, é como? Como que? Cabeça, você tem que abrir novos horizontes, cara. Você não vê dorama, cara? Porra. Cara, o dorama é sensacional. O cara que faz o Chiaki, cara, ele é muito engraçado, muito cômico. E os efeitos especiais do dorama, por incrível que pareça, são engraçados. Não, é bem escrachado, sabe? O pessoal dando voador em cima do outro, pô. Gente, pensem no seguinte. Imaginem que tu tá vendo o anime, só que em live action, exato. Pra pessoa que não tá conseguindo visualizar, é o que acontece no Scott Pilgrim. São os efeitinhos do Scott Pilgrim, só que com a bizarrice. Muito. A gente vai chegar nisso mais tarde. Mas, gente, nunca você vai poder ver um Stresemann melhor do que o do Dorian. Cara, nunca. Jamais. Cara, ele é um japonês, só que ele devia ser um personagem alemão, cara. Que é isso? Não, a minha interpretação disso é que ele enganou todo mundo. Ah, ele era um japonês que enganou a galera toda, falando que ele era alemão e era porra nenhuma. Era um japonês safado que se passou pro Stresemann. Velhinho japonês querendo pancar o alemão. É, maravilha. Outra curiosidade, né? Novamente, Nodame Cantable tava lá naquele famoso bloco Noitamina, né? Como a gente exatamente gosta de pegar coisas de lá. O próprio Sakamichi, que fala também outro josei musical, é de lá também. Exatamente. Diferentes, né? Animes diferentes, mas sim, também totalmente. É do mesmo bloco. E ele é um bloco que a gente já falou que ele é meio diferenciado, né? O material dele é um material um pouco mais adulto, um pouco mais sério. É um material de muito boa qualidade, normalmente. Não que Nodame Cantable seja sério, É. Mas querendo ou não, as reflexões e o conduzir da história é pra adulto, apesar da comédia ser escrachada. Não, com certeza. A ideia é maturidade, né, que ele apresenta. Não, e Nodame, ele é uma comédia, assim, acho que mais do que qualquer coisa, é comédia. Mas ela é uma comédia adulta. Sim. É uma comédia que te faz pensar também. É uma comédia com romance, com um pouco slice of life também. Toda essa mistura. E os dramas também dos personagens. E drama também, lógico, né? Mas e aí, qual que é a história de Nodame Cantable? A gente tá falando. Bom, a história ela fala do personagem, né, o protagonista, o Chiaki Shinichi. Que ele é um estudante de piano do Conservatório Momogaoka de Música. E apesar de ele ser muito talentoso, tanto no piano, quanto no violino, né? O objetivo dele é querer se tornar um maestro. Você vê que é o histórico dele, ele é filho de um famoso pianista, né? Como ele ficou com piano com o pai lá pela Europa, né? Ele teve em contato com inúmeros músicos. E entre eles, ele entrou em contato também junto com um condutor, um maestro, Sebastiano Vieira, né? Que ele amou a música dele. O sonho dele é se tornar um aluno do Vieira e também, logicamente, se tornar um maestro. Esse é o sonho dele. E que, segundo o dorama, foi por causa de um tamagotchi. Por causa de um tamagotchi. Não, Japão, não. Ah, não é tudo isso não, cara. Bom, mas assim, ele tava ali na Europa, né, só que os pais dele se divorciaram e a mãe dele acabou voltando para o Japão junto com ele. E na viagem de volta pro Japão, ele teve um problema, um acidente no voo, né, que deixou ele com trauma e por isso ele tem medo de viajar para avião e navio e por isso, como ele tá no Japão, ele não consegue viajar pra Europa. Então ele, cara, fica ali. Cara, no dorama, as cenas do acidente de avião é muito tosca. Aquela maquete mal feita daquele avião, cara, é muito tosco. aquele jeito mesmo. Power Rangers. Rangers, sei lá, eu não vi, mas deve ser uma coisa tipo meio Power Rangers, assim, a cidade cenográfica do Power Rangers. É muito Power Rangers, muito, muito. Beleza. Só que aí o que acontece é que quando ele já tá na faculdade mesmo, né, ele tocando no Japão, não adianta nada, ele fica só no Japão, porque o objetivo é ter que ir pra Europa, lá que é o berço da música clássica, né, onde o pessoal se destaca. Mas ele não consegue, né? E não só isso, né, Seiji? Além dele tá preso no Japão, ele não tá fazendo exatamente o que ele quer, né? Ele tá no conservatório, mas ele tá tocando piano. E não tá na escola de regência, né? Ele não tá estudando pra ser um maestro, e sim pra ser um pianista. Então, isso também deixa ele frustrado. Na verdade, ele entrou como aluno de pianista porque ele queria melhorar o pianista. Porque o professor dele é o Vieira Sensei, né? Ele sempre definiu isso. Não, mas é que isso deixava ele frustrado, dele estar parado, tocando piano e não treinando pra ser maestro. É porque ele achava que aquele instituto não era bom o suficiente, né, pra ele, né. Interessante que durante esse período que ele tá na faculdade, ele acaba encontrando uma outra personagem, chamada Megumi Noda, né, que é uma excelente pianista, só que ela não é focada. Focada a ponto de querer almejar coisas maiores, né, de ser pianista. Ou como ela diz assim, ela só quer tocar piano pela diversão. Pela diversão. E é isso que deixa o personagem dela muito engraçado. Ela quer ser professora infantil. Ela tem um grande talento no piano, mas ela não se foca em coisas mais altas. E na verdade, assim, ela é um como vocês falei, ela é um talento ainda meio que, tipo, a ser lapidado, meio inexplorado, assim. Ela tá, tipo, numa turma meio atrasada, assim, de pessoas especiais. Especiais. Pois é. Né? E é ela que dá o nome ao título desse anime, desse mangá, né? Noda Megumi. Todo mundo chama ela de Nodame, então. Isso. Nodame Cantabile. Se fosse o anime de contabilidade, seria o escritório da Nodame. Ela tem o escritório de contabilidade, nós veríamos o dia a dia da Nodame, mas não. É que, na verdade, tem um outro fator, né? É que a Noda, que nem eles falaram, a Nodame, ela toca por diversão. E a forma que ela toca é muito que nem o Shaq fala. Cara, isso aqui é bagunçado, não segue a partitura. Ela vai compondo enquanto ela tá tocando. Por isso que também ela não se destaca, porque ela toca do jeito que ela quer, e ela faz o que ela quer, e ela não... Ela tá ali no colégio estudando, mas ela não tá exatamente querendo ser pianista. O objetivo profissional dela, assim, se a gente for pensar, é ser uma professora de jardim de infância. E compor musiquinhas pra crianças no piano. Músicas do peito. Aí a grande questão do anime é que ela chama a atenção do Chuck, porque ele, por ter contato com a música clássica desde pequeno e ter estudado, ele tem uma sensibilidade pra isso, né? E aí quando ele percebe o potencial dela, até ele faz isso duas vezes, uma vez na escola e uma vez quando ele acorda no quarto dela, ele vê que ela tem um potencial, que ela tem uma coisa diferente, uma coisa que chega até a emocionar ele, mas ao mesmo tempo ela tem essa questão que ela não sabe direito o que ela tá fazendo, ela não decorou a música certo, então ela inventa os pedaços, ela é aleatória, né? E tudo gira em torno do humor dela também, né? Sim, sim. Ela toca de acordo realmente com o humor dela tá, então se ela tá alegre, sai de um jeito, se ela não tá, sai de outro, né? Ela não sabe ler partitura, ela ouve a música e decora, né? Ela faz de ouvido. Ela não lê partitura, ela não consegue interpretar o que o compositor quis botar naquele momento, ela só consegue tocar por ouvido também, né? Mas o que acho... Aquela frase que eu falei, que foi que encerrou o anime, né? Ela fala justamente disso. Foi dois encontros de duas pessoas que estavam perdidas e que, a partir daquele momento, elas começaram juntas a evoluir, a mudar e a buscar novas coisas. Eu acho que é isso que é o ponto de partida da história, que é o encontro dessas duas pessoas que, aparentemente, não tem nada em comum. Nada. Nada mesmo. A gente tá partindo de um romance mesmo, cara. Um romance com um casal bem estranho. Bem estranho. Diferente, cara. Porque ele é um cara certinho, metódico, todo estudado. E ela tá ali na dela, um espírito livre, né? Que ela só quer fazer o que ela bem entende da vida. Ele é um cara que ele tem um toque, praticamente, do perfeccionismo e da limpeza. Demais. Você vê que ele é um cara, assim, totalmente obcecado por isso. E ela, assim, é um desprendimento total. A casa dela, tipo, é um lixo. A comida dela é horrível. Puta, no dorama é muito boa. Os primeiros episódios onde ele entra no apartamento dela e, tipo, vê ela soterrada naquele monte de lixo. Não, até a hora que ele vê, tipo, do lado, ele sai na sacada e vê, tipo, a sacada dela tá até ao teto de lixo. É, aí ele toca num saco de lixo e isso é uma gosma verde do lixo. Nossa. Não, ela fala assim, não, eu vou limpar isso aqui. É. Ela, não, essa minha sujeira, minha roupa, meu saco com a terra aqui. Isso tudo fora, mulher, porra. Não, o Chiaki, na verdade, né, vamos falar um pouquinho sobre ele, Chiaki Shinichi, né? Primeiro que ele é um cara extremamente arrogante, porque ele é muito bom, e ele se acha muito bom, ele sabe que ele é muito bom. Então, por exemplo, ele tá, a primeira cena dele entrando no conservatório, ele começa a ouvir as pessoas tocando, terrível, terrível, horrível, o que eu estou fazendo aqui, né? Pois é. Retaxou. Tô retaxou. みんな下手くそ。さあ、見て見て。 Tiakisana. Mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa e ele vai ser importante porque ele consegue ajudar as outras pessoas a crescerem junto com ele. Ele sabe ensinar, apesar de às vezes ele assumir aquela forma demônio dele. Ele sabe ensinar, sabe? É, ele é um cara que você vê que ele ama a música, né? Quando ele faz isso, ele não faz por simplesmente arrogância, porque ele quer ser o melhor, ele sabe que ele é o melhor. Não, porque ele respeita e ama a música. Então ele de certa forma, não suporta as pessoas tocando a música de forma errada, entendeu? Isso é violento pra ele quando ele vê uma pessoa tocando errado, que é muitas vezes o caso da Nodame, né? Não, erros básicos, ele fica puto da vida. Assim, como você pode ter errado esse ponto, caramba? É, meu Deus do céu. A gente já passou por aqui 3 vezes, não sei o quê. É. Já te expliquei. Você não põe isso na sua cabeça, sua tonta, caramba. E esse contraponto, né? É primeiro que essa personalidade forte dele vai fazer ele realmente, como que eu posso dizer, ganhar as pessoas, né? Porque as pessoas ficam comovidas com a forma como ele toca, com a forma como ele se entrega, como ele estuda, como ele quer fazer aquilo sempre, chegar o mais próximo possível da perfeição, né? E aí, nisso que a Fer falou, ele ajuda as outras pessoas a crescerem porque ele vai forçar elas a chegar na perfeição, né? Às vezes as pessoas não entendem e acham que ele é arrogante. Chamando de demônio. É, então, porque ele briga Oni, com todo Oni. Mundo. Até quando ele vai reger a primeira orquestra dele, que ele tá regendo a orquestra que é a mais meia boca que ele podia ter, né? Que que foi juntado só de pessoas meia boca. Ele fica puto, porque todo mundo tá tocando tudo errado, assim. Aí ele começa a gritar com as pessoas, você faz isso. Só de pessoas especiais, Pessoas especiais, exatamente. Só da turma especial. Considerando que a Nodame é a mascote, já sabe o que vem por aí, mascote, né? É um urso. Na verdade, o que bicho é aquele? É um urso, sei lá. É uma fuinha, que é uma fuinha. Não é! Não é possível. Não, ele chamou de outro nome na minha legenda. Mas, gente, que bicho estranho é aquilo. Aquilo vai te acompanhar pra sempre. Você vai ver aquilo nas aberturas e nas endings pra sempre. Vai. Aquele bicho bizarro. Pelo menos ela não se veste mais daquilo. É, foi só uma vez. Ah, isso não. Agora, em compensação, a Nodame, ela... Eu acho que ela é um alienígena, assim, ela veio de outro planeta. Ela, que nem eles chamam, ela é hentai, né? Ela, estranho. Não, não exatamente de tarado, que as pessoas podem interpretar, mas é porque ela é bizarra. Ela é muito bizarra, assim. Ela é viciada em anime. Ela é. Que é o Purigorota. É. Que, por sinal, existe. Esse anime. Mesmo não, não existe, diretor não. O diretor de Nodame, ele dirigiu, acho que, 1 ou 2 episódios que fizeram. Para o anime, para o dorama. Mas existe, de certa forma. Além disso, ela, como a gente falou, né, ela vive no caos. Sim. Ela não sabe arrumar casa, é tudo bagunçado. Ela não toma banho. Ela não é prendada, assim. Ela é o oposto de uma pessoa prendada. Ela não toma banho, não limpa a casa, não faz porra nenhuma. Tanto que o Shaq tem uma hora que tá ensaiando com ela, ele olha, seu cabelo está fedendo. Ele pega, arrasta ela pra banheira, tipo, e lava o cabelo dela, entendeu? Ela, tipo, precisa de alguém, de uma babá pra cuidar dela. E às vezes eu acho que o Shaq, ele virou meio que isso, a babá dela, ele cozinhou pra ela, sei lá, durante meses, todos os dias. A minha questão é o seguinte, como ela sobreviveu até aquele ponto? Não sei. Eu fiquei muito com essa dúvida, assim. Ela ficou 2 anos até ele aparecer na vida dela, provavelmente. Gente. Comida à base de bolinho de arroz, roubando comida da amiga lá também, banho de vez em quando, não sei lá, como. Cada 3 dias ela tomava um banho, caraca. Era uma coisa assim que ela dizia. É engraçado as amigas dela indo pra almoçar e aparece ela, assim, de cantinho. Isso pra mim, eu acho que talvez é aquilo que o anime consegue fazer melhor que a comédia, assim. Sério, é muito boa. A comédia, ela é tão absurda, mas tão absurda que funciona, sabe? Você não acredita que exista uma pessoa daquele jeito, assim. Cara, é inconcebível algumas coisas, mas você gosta, cara, assim, é muito carismático, é muito engraçado. Se você for igual a Nodame, sério, mude, você tem problema. É, você tá com problema sério, você e sua família. Aí vai uma curiosidade interessante, porque a mangaka Tomoko Ninomiya, ela se baseou num personagem real chamado Nodame Gumi. Não nessa personalidade maluca, mas o segundo diz a história é mais ou menos assim, porque a Tomoko Ninomiya, ela já tinha lançado alguns mangás antes, e ela tinha um site, né, em que ela administrava. Aí já uma fã ali mandou uma foto dela lá com um quarto todo bagunçado, né, com um piano em cima ali, né. E ela falou assim, eu toco piano e esse meu quarto bagunçado. E aí ela teve essa ideia, né, de fazer um mangá, né, de uma estudante musical que tem um quarto totalmente zoneado, e a vida dela zoneada, né. E aí ela entrou em contato com essa personagem, no Nodame Gumi, né, e aí ela foi trocando informações toda hora com ela. E aí falou assim, como é sua personalidade, como é a sua vida, como é a sua música, mais ou menos assim. E ela foi dando conselhos legazinhos, né? E todo o final de volume de Tankonbon ali do mangá, a Tomoko Ninomiya, ela tá com um agradecimento. Obrigado a Nodame Real por isso, obrigado a Nodame Real por aquilo, tá, cara. Tá aí a resposta, cabeça, existe. Deus. só espero que ela não fale Gabum. Não sei, Gabum, Mukia, né? Eu espero, assim. Mukia! É. Mas é interessante porque você pega essa primeira personagem que é baseada num fato real, cara, porque tem um outro também personagem que é baseado em um fato real também, né? Personagem real, que foi apresentado no mangá na série, né? Que é o tal do James de Priest, que é o tal do diretor da orquestra do Marley Orquestra, Hugues Marley, sei lá, em Paris, né? Porque a história dele é legal, porque ele na época, em 2005 a 2008, ele era o condutor permanente lá da Orquestra Sinfônica de Tóquio. E aí ele fez, ajudou a compor todas as músicas, né? Ajudou a tocar as músicas, né, que estão na trilha sonora de anime e dorama. E por isso a mangaka tomou Kuninomiya, pegou o nome dele, né? James de Priest, e tacou num personagem que tá no mangá. Olha que legal. Não, e é ele mesmo, é a cara dele. É um cara negro que tá numa cadeira de rodas. É bem assim, americano, bem sushi. Ah, eu fiquei com essa dúvida. Realmente ele tá numa cadeira de rodas? Sim, porque o condutor ele tem pólio, né? Então, teve pólio, né? Então ele vive numa cadeira de rodas. Viveu numa cadeira de rodas, né? Eu digo viveu porque ele já morreu, né? Mas assim. Mas ele é assim, é um negro, cara. Se a foto dele é ele. A Nodami, ela conheceu o Shaq, ela levou pra vida do Shaq outras pessoas estranhas, né? Como o Minê. É. Cara, que é estranhíssimo. Ele não é tão estranho quanto a Nodami, porque eu acho que dificilmente vai ter um outro personagem tão estranho quanto ela. Mas o Minê, ele tem as suas próprias características. Ele toca violino, enfim, mas ele gosta muito de rock. E vai se apaixonar pela música clássica e ele vai levar a vida dele pra transformar em orquestra e realizar o sonho dele de tocar numa orquestra, manter a Rising Star, que é a orquestra que eles criam depois, viva, né? Eu acho ele um personagem bem interessante. Tem o Masumi, né? Que é o cara do tímpano, gente, da parte de percussão. Masumi Okuyama. A hora que eu vi ele no dorama, eu falei, cara, não vou gostar dessa merda, velho. Não, não! Não! É, mas ele assim, no anime, no mangá, é. Não, mas ok! Cara, ele que dá uma coisa mais engraçada, ele que dá mais voadoras em todo mundo. É. Assim. Só pra constar, ele é apaixonado pelo Shiaki. E sim, ele é homem, cara. Isso gera situações muito engraçadas. É muito interessante porque foi um personagem homossexual tratado assim com uma simplicidade de uma forma assim tão comum que não causa estranheza, sabe? Não. Tipo, foi feito tão de uma forma respeitosa e de uma forma natural, sabe? Sem nenhum tipo de... Não foi algo que... Oh, meu Deus! Ele é o personagem homossexual? Não. Tipo, falou assim, ah, ele é um cara e ele gosta do Shaq. Aí você fala, ok. Ok. Tipo, você não aceita aquele cabelo e aquele bigode. É, então, mas o Koide Keisuke que interpretou ele no dorama, cara... Ele tem aquele cabelo. É, o cabelo e o bigode, cara. Muito bom, velho. E ele faz muito bem. Ele quer ser a rainha da percussão, ele veste vestido. Cara, é muito engraçado. É, e ele tem claustrofobia, né? Se não me engano, ele tem... Não, tipo, serve pra nada. Você sabe que ele tem claustrofobia. Não tem implicação alguma pro resto da série, mas ele tem claustrofobia. E eu acho que o outro personagem que eu acho que é importante mencionar é o Franz Stresemann. Que é o maestro. Ele é um maestro alemão que veio para o Japão para dar aula no conservatório lá onde eles estavam. Uhum. Ele se tornou o sensei do Shiaki. Muito bom esse personagem. E melhor personagem do dorama. Cara, de passagem. Cara, no dorama ele tá tão diferente que ele deveria ser, pô. O legal do Stresemann é que é o seguinte. Você sabe, é mostrado pra você, que ele é um exímio maestro, né? Todo mundo fala, Stresemann, não sei o quê. E aí você tem uma quebra quando você conhece o filho da puta. Porque ele é tarado. Ele é um velho tarado que não tem compromisso com nada, entendeu? E é uma quebra bem legal, porque normalmente você vê, pô, o cara é música clássica, é um cara centrado, é um cara sério, você vê a apresentação, não tem nada a ver, sabe? O que ele faz no palco não reflete em nada a merda da personalidade dele, sabe? Ele vai em nightclub, com essas host clubs da vida, fica lá com as garotas host lá, pô. Tira foto da calcinha das alunas, cara. É um absurdo. Oh, e tem muitas vezes, por exemplo, que o pessoal fica se questionando, será que esse é o Stresemann? Mas daí o Shaq fala, cara, é ele. Apesar de tudo, eu sei que é bizarro, mas é ele, porque a forma como ele toca, é ele, não tem outra pessoa, ele é ele, entendeu? É muito legal esse personagem também. Eu vi a foto dele agora, tipo, cara, não. Não tinha visto ainda. Não, eu vi, mas a minha memória tava começando a apagar, entendeu? Tava sumindo essa imagem da minha cabeça. Cara, não, velho. Muito meu bom, velho. Tirando esse fato, aceite que ele é um europeu, alemão. Pronto. Cara, parece que ele veio de um Super Sentai muito zoado, assim, muito trash. É um japonês velho com a peruca safada. Nossa, cara. Nossa, meu Deus. Ah, mas é porque o personagem, ele fala pra caramba, então é melhor pegar um japonês, porque ele vai falar mesmo, né? Do que tentar achar um estrangeiro que fala fluentemente japonês, né? Exato. E lembrar que o Stressman, ele tem uma rivalidade com o Vieira também, o sensei. Por causa do presente, né? Não é uma parada assim que eles foram comprar um... É, do presente. Não, tem isso, tem também da parte da mulher do Vieira também, que ele ficou dando em cima, assim, porra, como assim, cara? É verdade. Ele deu em cima da mulher do Vieira. Tem muitas coisas que ele não gosta do Vieira. Não, e ele acaba sendo um personagem importante, além de ele ser engraçado, obviamente, e funcionar pra trama nesse ponto, ele ensina, de certa forma, o Shaki indiretamente, pelo jeito vagabundo dele, de deixar as coisas incompletas e fugir dos compromissos, ele acaba jogando algumas responsabilidades pro Shaki, que faz ele crescer como condutor e como personagem, né? Não, e às vezes, tem um momento ou outro, quando ele não tá tão louco, é raro, mas tem que ele fala algumas palavras, algumas coisas, ele dá algumas dicas que se tornam importantes pro Shaki, pra ele crescer, né? Aliás, não só pro Shaki, porque ele acaba também se interessando pela Nodami, ele vê a Nodami como um potencial que está sendo desperdiçado, né? Uhum. E ele também tenta, de alguma forma, fazer com que ela evolua, né? E, na verdade, a Nodami, ela só vai ter uma mudança, realmente, ela só vai, tipo, mudar o pensamento dela por causa de uma coisa que ele diz. Na verdade, é uma espécie de conselho que ele dá que faz a Nodami repensar a forma como ela tava levando a música até ali e que dá a possibilidade da continuação, né? Do segundo arco, vamos colocar assim, da obra. Uhum. Uhum. Nesse ritmo, você não vai conseguir acompanhar o Shaki. Até porque um dos outros sonhos da Nodami é porque ela quer tocar num concerto junto com o Shaki. Apesar dela ser uma pianista, né? Então, pra ela ser uma pianista, pra poder tocar numa orquestra, é só com solo. E aí, a gente não comentou, mas ela se apaixona pelo Shaki em dois episódios. Sim. No final do segundo episódio, ela já tá apaixonada por ele. Mas, assim, apesar dela ser apaixonada, esse desejo dela de tocar com o Shaki não é exatamente por causa do Shaki, mas sim pela apresentação que ela viu dele e foi, tipo, de ver aquela música. Ela, querendo ou não, ela é apaixonada pela música. Só que devido a alguns fatores, assim, que a gente não vai detalhar por enquanto, ela tem uma barreira que bloqueia ela de levar a música a sério, entendeu? Uma frase bem interessante que fala é que, assim, ela gosta da música, mas ela odeia a indústria. É. Ela detesta essa questão do músico profissional, como ele deve se portar, como ele deve agir, como ele deve tocar. Ela gosta da música pela música, não do mercado, né? Não, e ela também não gosta que as pessoas fiquem pressionando ela e dizendo o que, que ela tem que ser. É assim, falando um pouquinho mais, desde pequena ela sempre ouviu, pode ser grande, tu tem que almejar algo maior, tu vai conquistar um mundo. Desde pequena, e ela chegou um momento que ela não quer ouvir isso. Ela tanto que quando o Shaki fala esse tipo de coisa pra ela, apesar dela gostar muito dele, ela fica brava com ele, né? Tipo, ela realmente detesta que as pessoas falem isso pra ela. É um raciocínio e é uma pergunta muito interessante, que é o seguinte. Todo mundo não, mas assim, colocando na nossa sociedade, você nasce, cresce e é educado pra ser algo grande. Você tem que ser algo grande, sim. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser alguma coisa grande. E aí ela se pergunta, qual o problema se eu não quiser isso? Se eu quiser ter uma profissão de uma simples professora de primário, entendeu? Tocar música só porque eu gosto, né? Pra me divertir. E é uma questão muito interessante, porque assim, o Shaki sempre almejou ser um grande maestro, estar com os melhores músicos. Ele sempre teve esse pensamento muito grande pela criação dele, pela forma como ele gosta da música. Por ele ter crescido na Europa, sim, também, né? Convivido com os grandes nomes da música, enfim. E aí, a Nodami, quando ela é forçada, de certa forma, a ser grande, né? A estudar para ser uma grande pianista, ela fala, não. E se eu não quiser ser uma grande pianista? E se eu quiser só tocar por diversão, tocar para os meus alunos, ser uma professora? E é um questionamento muito interessante, entendeu? Eu não acho que o final, eu acho que ele perguntou mais do que ele realmente foi corajoso de responder pra mim no final, assim, é uma pequena crítica, porque é, não é um spoiler, assim, mas é isso meio que se quebra ao longo do tempo, essa determinação de não ser algo grande, infelizmente, né? Não é uma coisa que é levada pela personagem até o fim, mas é um questionamento muito bom da autora. É que ela começa também a sentir o prazer de tocar, sim, pra, sim, grandes plateias, né? Que depois daquela primeira competição que ela participa, isso também mexe com ela, e daí eu acho que é o que vai modificar a história ao longo do tempo, mas eu acho que vale esse questionamento dela, sim, no início, de entender por que todo mundo quer que eu seja algo que às vezes eu não quero ser. Uhum, né? Exatamente. E o pior é que isso começa desde criança, desde muito cedo. Assim, a criança ela não tem direito de escolher e de fazer as coisas porque ela quer por prazer, não. Ó, a menina tem um talento, então vamos forçar isso aqui. Quantas crianças não tem no mundo que acontece esse tipo de coisa? Sim. É até um outro questionamento de uma outra personagem que é a Rui. A Rui, né? Eu não sei qual que é a pronúncia correta, que é uma chinesa que toca piano. Ela tem uma outra questão também com essa brincadeira da exploração da criança, não sei o quê, que ela, talvez, eu acho que tem um dos maiores clímaxes, assim, eu acho que um dos maiores dramas é o dela, né? De você ver, caramba, mas ela se pergunta, poxa, mas e se eu não quiser? Peraí, né? Quem disse que eu quero tudo isso, entendeu? E é uma coisa que a gente vê no dia a dia hoje. Quantas crianças que são empurradas pelos pais, porque muitas vezes a criança não tem opção. Existem casos até mais sérios que isso implica em escolha de faculdade lá na frente. O pai que obriga o filho a fazer X faculdade ou limita, fala, não, esse tipo de faculdade você não vai fazer, entendeu? Porque o pai, ele projeta algo no filho que, às vezes, não é o que o filho quer, ou não é o que, né, não é o que a pessoa quer. Existe essa projeção de, ah, eu quero que meu filho seja mais que eu, mas, às vezes, isso se deturpa de uma forma onde você acaba precisando, no caso mais da Rui, tá, no personagem, voltando um pouquinho, mas isso acaba sendo mais, você quer se refletir e você quer acabar com as suas frustrações pessoais na personagem. Aliás, eu acho que, nesse sentido, a Rui e a Onoda, elas poderiam ter tido o mesmo caminho, mas no caso dos pais da Nodami, da família dela, eles não empurraram e não forçaram ela aquilo. Eles viram que não ia dar certo. Pela personalidade, né? Pela forma como ela agia, como ela era, não funcionava, né? Tanto que eles falam que às vezes que eles tentaram fazer isso, ela teve um trauma, né? Ela teve uma quebra, ela parou de tocar por meses, ela entrou numa espécie de depressão quando acontecia essas forçações, né? Essas ações um pouco mais violentas que falavam pra ela fazer. Ah, você vai ter que ser isso. Aí ela, opa. Na verdade, o Chuck, ele faz mesmo essa comparação, porque olha pra Rui e olha pra Nodami e fala assim, tá vendo? Ó, se os pais da Nodami tivessem comportado igual a mãe da Rui, ó, ela teria assim, seria igualzinha a Rui. Nesse sentido, né? De que tem que trabalhar, tem que compor assim, sempre, tem que fazer tantos turnês, tanto trabalho, assim, e não ter a vida livre, né? Que ela tem. Que é a Rui, às vezes, tem uma inveja da Nodami também, né? Porque a Nodami é um espírito livre, ela faz o que ela quer, do jeito que ela quiser, né? E a Rui, ela não tem toda essa liberdade. Aí vocês falam, assim, dessa parte, assim, do garotinho que devia trabalhar desde cedo. Você pode pegar até um exemplo histórico, no Mozart, por exemplo. O Mozart, ele é um gênio prodígio, né? Que todo mundo fala, né? Que ele, aos 5 anos, ele ficava fazendo turnês pela Europa ali, tocando, expondo. Aos 12, ele já compôs uma sinfonia, tem tantas orquestras assim, cara. Tá uma sacada, se a gente for pensar. Pega a Nodami, quem que ela não gosta? Mozart. É o Mozart, né? Ela não entende Mozart, né? Ela não consegue entender o que ele tá querendo. Ela não gosta, não de gosta. Mozart. Quando pedem pra ela tocar Mozart, quer dizer, depois isso vai mudando, ela vai se abrindo um pouco mais. Mas quando pedem no início pra ela tocar Mozart, ela sofre. Faz mal pra ela tocar Mozart. Obviamente por causa do trauma que ela tem, mas é um bom contraponto do pegar o Mozart como esse gênio prodígio, né? Essa criança prodígio. E ela que também poderia ter sido, mas que não queria isso. Eu acho bem, bem bacana. É uma crítica, né? Você vê que existe uma crítica a toda essa questão de jovens prodígios, questão da indústria, como eles falam. Infelizmente, sinto que é um pouco esquecido no final. Obviamente, pra obra terminar bonita, né? Você fala, opa, isso é um pouco. Você joga um pouquinho pra você, mas aí os personagens já superam isso. Obviamente, eu entendo. Até porque, né, cabeça, querendo ou não, assim, é uma comédia, isso, né? Exatamente. Por mais que às vezes tu tenha, assim, dramas, como o passado da Nodami, a história da Rui, de outros personagens, mas que tu tenha esses dramas, assim, tem também a comédia nunca fica de lado. Então são coisas pontuais e a comédia tá sempre em volta. São poucas vezes que o drama dá o tom do episódio. Normalmente que você vem uma sequência de drama, logo você vai ter um corte pra uma comédia, escrachada, contrabalanceando. São pontuais episódios que, por exemplo, terminam com um drama, ou que o episódio inteiro vai ser trabalhando essa questão, entendeu? São poucos. Normalmente ele vai quebrar isso com a comédia, porque é o intuito da obra, né? É o foco que ela quer dar pra você. Essencial, assim, o que pelo menos mais me marcou marcou em Nadame Cantabile é a música, não tem como. Terminei de assistir Nadame Cantabile e a vontade que eu tinha era de ir correndo ver uma orquestra. Eu fiquei meses ouvindo música clássica por causa de Nadame Cantabile. Sei vocês. É, eu fui atrás também, assim, eu fui nessa também. Não, eu gostei muito da proposta desse mangá anime, cara, que é pra te informar sobre música clássica, cara. Eu adoro esse tipo de mangá, esse tipo de anime de história, cara, que você pega um tema que ele te apresenta um tema, ele te, não só te apresenta, como ele te informa, ele te dá informações legais, te diz o que é cada coisa, sabe? Então você via cada episódio, ó, você via, ó, as obras, o compositor, temas, compassos que ele tinha que passar. Além de mostrar a música, né, a música tocada, ela te falava um pouco sobre o autor da composição, sim, ou um pouco sobre a melodia, sobre o que era o significado daquela melodia. E eu acho que foi isso que fez com que eu gostasse mais ainda de Nadame Cantabile e que fez com que eu começasse de verdade a apreciar um pouco a música clássica, a gostar de ouvir música clássica. Você tem, durante a obra, eu acredito que até nesse ponto o anime e o dorama sejam bem superiores, obviamente, por ter a música, né? Lógico. Mas você tem alguns diálogos, vamos colocar assim, expositivos, alguns pensamentos que te explicam, como a Fer falou, o que é aquela música. Ela não é só uma música, entendeu? A música clássica, toda a composição dela, ela não é só um conjunto de instrumentos, ela não é só um conjunto de notas, ela tem um contexto de criação, algo que ela quer exprimir, né, que ela quer te contar, ou que tem a ver com a vida do próprio compositor, né? Enquanto uma música comum tem a letra que vai te contar a história do que é aquela música, a maioria das músicas clássicas não. Você tem só os instrumentos, entendeu? Então é muito mais difícil você pegar, né? Você precisa ter uma sensibilidade muito maior sobre isso. E os sentimentos, né? Eles são muito passados pelas notas, pela intensidade, sim, com que é tocado determinado instrumento, velocidade, ritmo. Então é uma coisa assim que é pra ti, não é só estar escutando, mas tu tem que sentar e apreciar, tu tem que tentar entender, tem que entrar naquele universo, né, da música. Isso que eu acho que foi o que me fascinou muito também. Eu tive uma professora uma vez, na época do, acho que foi na sétima ou oitava série, uma coisa assim, que tinha acabado já o planejamento, e ela foi mostrar pra gente uma época falando sobre música clássica, porque ela gostava, ela era fã e ela quis trazer isso. Porque todo mundo achava chato, obviamente, né, você tá na oitava série, óbvio que você vai achar chato música clássica. Aí ela falou, olha só, ela botou a música e falou assim, eu quero que vocês fechem os olhos e comecem a imaginar o que eu tô falando, né? Então, o que que ela fez? Ela pegou uma música, eu não lembro agora exatamente qual é, não posso lembrar, mas ela era um tema de guerra, né? Aí ela contava a história de uma guerra. Então, à medida que ela ia falando, você consegue perceber que a música vai se tratar primeiro as tropas chegando, depois o confronto, depois a vitória ou a derrota, entendeu? Então, quando você percebe, é muito gostoso quando você entende, ou você consegue pegar aquilo que ele tá te mostrando. Então, quando, por exemplo, o Tiago tava contando, olha, essa música vai contar que o cara tal aconteceu numa época que ele tava doente, ou sei lá, que a esposa dele morreu, por exemplo. E quando você consegue perceber que aquilo é uma tristeza, aquilo é um luto, ou ao contrário, ele tá falando de um momento alegre, de uma felicidade, é muito gostoso, porque você compreende a música mais a fundo, entendeu? É uma compreensão em mais camadas do que simplesmente ouvir e falar, olha só como o violino se destaca, ou olha só, essa é uma orquestra pra trombone, sei lá, entendeu? É bem mais profundo esse trabalho de apreciação da música clássica. Uhum. O legal do Nodame é que ele não só te apresenta, mas ele te ensina a entender. Ele não adianta ele te apresentar se você não entender, é muito difícil você gostar daquilo. Uhum. É muito mais fácil você gostar de alguma coisa quando você entende aquilo. Com certeza. Tanto que a maioria das pessoas que gosta, muitas vezes corre atrás. Normalmente a maioria das pessoas que gosta de música clássica é a pessoa que toca, né? Exato. Ou que tem alguém, lógico, que toca, porque ela entende exatamente. Porque a graça tá na compreensão e você tentar replicar tudo aquilo que o cara tentou te mostrar. É aí que tá a beleza. Não, é legal você entender um pouco da história dos compositores. Mozart, Beethoven, Bach, Brahms, Tchaikovsky, Chopin, Schubert, né? E você vai tocando a música e você identifica. Ah, então é desse compositor que essa música, que legal. É, que então, às vezes você conhece a música e não sabe nem de quem que é, né? Pois é, tanto assim do Beethoven, por exemplo, que todo mundo já ouve, a musiquinha do Ultragás, assim, por exemplo, é ele, cara, que da hora. Musiquinha do Ultragás. Outra coisa legal é você entender a orquestra, né? O que que é cada coisa na orquestra, a função. Uma coisa que eu não sabia é o mestre de concerto, isso, por exemplo. Sabia. Cara, eu achei legal entender o que que é essa função do mestre de concerto, que é o líder da orquestra, é o primeiro violino. Ah, o Spala. Spala? É, eles falam, eles chamam de Spala. Nossa, o nome era mestre do concerto. Mestre de concerto, então, onde eu vi. Na minha tradução era Spala ou o primeiro violino. Sim, ele é o primeiro violino, é o líder da orquestra, né? É ele que ele acaba dando uns toques de sincronização com alguns, né? É o cara mais poderoso depois do condutor, né? Dentro da orquestra. É, isso é engraçado porque às vezes eu fico imaginando, imagina pro condutor que não tá tocando um instrumento, conseguir passar de uma maneira, ou até o músico entender completamente o que, que ele quer, só com gestos, né? Só com sinais da mão. Então você tem um músico, que é o cara que teoricamente sabe exatamente o que o condutor quer, que aí sim você tem um ponto pra se guiar dentro, com um instrumento, né? Um ponto musical realmente, não só um ponto de referência com sinais e dentro da pois partitura. Pois é, e assim, pessoas que são ignorantes em música clássica realmente não sabem da existência dessa personagem. Eu não sabia, não tinha nem ideia. Eu não sabia, realmente. E é legal conhecer também outros instrumentos que tem dentro da orquestra, que assim, pessoa que manja de música clássica, logicamente vai saber que é uma coisa tão banal assim, mas eu não sabia. Por exemplo, um basson, um fagoto. Basson, é? Gente, oboé, gente, eu nunca tinha ouvido falar de oboé. Eu nunca vi um oboé. Eu particularmente me apaixonei pelo aquele concerto de oboé que eles fizeram com o Kuroki, gente, achei lindo. Muito aquilo, bom. Sabe? Eu conheci o oboé porque tinha um amigo que tocava oboé. O oboé tá presente em alguma série que eu assisti a algum filme. E aí, por isso eu conhecia, sabe? Eu acho que era no Drake e Josh. A Megan fazia aula de oboé. Caraca. É, então, e essas coisinhas assim que realmente é legal de apresentar ao público comum, né? Que eu adorei o Nondami por causa disso. Eu não vou lembrar a música, mas eu acho que talvez uma das apresentações que eu mais gosto é a da Tânia com o Kuroki. Eu gosto muito da apresentação que eles fazem no primeiro, quando ele tem que passar, na verdade, né? Que ele fala que ele precisa tirar o Trebian. Trebian, é. Pra poder entrar na orquestra. E ela, aí você vê, ela tava também muito motivada naquele momento, né? Então eu gosto muito dessa apresentação. Eu, particularmente, acho que a apresentação que mais me marcou é Rhapsody in Blue, da S.O.K. Uhum. Porque primeiro a música, pra quem não conhece a música, é do George Gershwin e ela é do desenho Fantasia, né? Da animação Fantasia da Disney. Cara, essa música eu acho ela sensacional. A música em si, a dinâmica, ela é uma música alegre, ela tem uma coisa de fantasia, justamente, né? Junto. Eu acho essa música linda e eu acho que a apresentação que a S.O.K. deu pra ela, assim, foi impecável, sabe? Foi uma coisa linda. Aliás, uma crítica que eu tenho, né? No dorama, eu acho a questão de tu ver a música no dorama é muito melhor do que tu ver no anime. É, eu ia falar porque, isso por exemplo, também. Essa mesma apresentação entre no dorama e o anime, no anime ficava, não que seja ruim, mas às vezes ficava muitas coisas muito paradas, porque tu tinha aquelas cenas congeladas, sabe? Só uma transição de câmera. Enquanto que no dorama tu vê todo o movimento que de fato acontece na orquestra, eles andando de um lado pro outro, eles meio que dançando, sabe? Eu acho que isso faltou pra essa apresentação no anime. E que no dorama, ela me marcou muito. Ah, você falou dessa música, eu lembrei agora da Aprendiz de Feiticeiro, né? Que ele toca também. Também é outra cena. Que é uma apresentação bem interessante, que, tipo, dá errado, mas de certa forma encaixa com o conceito do que tá acontecendo. É uma apresentação... É, aquela foi a primeira condução lá do Shaq na orquestra nova lá na Europa, lá. Porra. Isso, que é só tinha um errado. Terço de extra ali, cara. Nossa. Porra. Não ia dar certo nunca aquela coisa. Eu tenho uma outra música que eu gosto bastante também, que é o Schubert. Uhum. Schubert, né? Que é o Schubert, não sei como é que se pronuncia agora, porque só sei agora em japonês. Que é o que a Nodami toca na primeira fase do concurso que ela participa. Ah, eu no Japão. Que é uma música muito bonita. É, essa cena foi legal, até atraiu a atenção lá do crítico, lá, o Claudio Alclair. Eu gosto muito da apresentação da música do Serge Reshnoff. Reshnoff. Reshmanoff. Reshmanoff. É russo, gente, é russo. É segundo concerto com piano. É uhum. Essa que é o que o Chuck toca ou não? É. Que ele toca e é maestro. Não, não. O maestro é o Stresemann e ele toca. Ah, piano. Sei. Lembro. Puta, essa é muito boa mesmo. Puta, cara, eu é verdade. Adoro. E eu adoro essa música. A apresentação no dorama foi muito boa, cara. Muito boa. Uhum. Outra que é legal é o concerto para o Boé, né? Que o Kuroki toca, que eu também acho muito legal. Que com todas aquelas rosas no fundo tocando, isso. Né? Que é até engraçado porque a Nodami fica rindo do Shiaki que eles vão tocar Mozart, né? Que é rosa. Mozart é rosa. O Shiaki vai tocar rosa, não sei, muito engraçado. Que é essa brincadeira da interpretação da música, né? Uma música, ele fala, é uma música rosa, né? E aí eles colocam umas flores pra você entender. É, outro que eu gostei muito, mas essa tocou só no live mesmo, primeiro live, né? Que é aquela do Tchaikovsky 1812, Overture, né? A gente tava comentando com cabeça lá, que tem canhões lá. E na cena tem canhões também. E tocando na hora da marcha. Eu gostei pra caramba dessa parte aí do Tchaikovsky. Não, tem, cara, tem muita música. Tem. Toca The Bus, toca Stravinsky, Beethoven, Brahms, Mozart, Chopin, gente, é assim, ó, é muita música boa. É, a qualidade musical é muito grande, né, porque você não tem como, pô, você tá pegando os maiores clássicos, pô, você tá pegando os caras que são, sei lá, tipo, do ponto de vista musical, são os caras mais completos na questão de música, que é o cara que sentou e escreveu pra todos os instrumentos, ele dominava todos os instrumentos, né, então é uma trilha que se destaca muito, chama muita atenção. Até o que eu ia falar é uma coisa que a Fer falou da diferença do dorama pro anime. anime, e é uma crítica que eu tenho, que eu acho que é uma escolha da direção, principalmente da direção de música, que é o seguinte. Lá atrás, quando a gente falou no cast de Sakamichi, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que a música era tocada como se pessoas tocassem. Então ela tinha erros, ela tinha coisas que não soavam bem, ela tinha nuances diferentes. No anime, a música, pra mim, são sempre perfeitas. Eu nunca vi... Toda hora ele fala, pô, mas a Nodami tá tocando errado. Você não repara. Eu não tive a sensibilidade de reparar que tava errado. Ou quando ele tava tocando a orquestra e falava, puta, isso tá péssimo. Cara, você não percebe. Mas aí eu fico pensando, será que não é o fato também da gente não ser acostumado com música clássica e sempre que escuta uma coisinha já acha que é muito bom, justamente porque a gente não conhece? Mas então, eu tinha essa dúvida também. Até que eu vi o primeiro episódio do Dorama e ela toca com ele, aquela que eles tocam dois pianos. Ah, a sonata de dois pianos do Mozart. Lá você repara que ela tá fugindo um pouco. Lógico, você não entende o quê? Mas lá eu consegui entender que ela tava fugindo um pouco, sabe? Que tava meio errado. Não sei se porque ali eram pessoas tocando e na outra talvez fosse uma... Talvez eles só pegaram a faixa e colocaram. Ou tinha e a gente não percebeu porque foi muito sutil. E eu gostaria talvez que isso fosse um pouco mais gritante, porque eu acho que faz diferença pra você entender. Então, olha, ela tá tocando com raiva essa música. Você fala, cara, não sei. Não. Não. Acho que não. Mas é isso que eu fico pensando, se não é o fato da gente ser ignorante pra música clássica. Porque, assim, música clássica é uma coisa muito difícil, é muito complexa, ela é muito ampla. E mesmo um cara ruim, ele tem uma técnica absurda pro nosso padrão, entendeu? Tipo, mesmo aqueles caras bem ruinzinhos que apareciam lá no dorama, pra gente, se a gente pegasse esse cara pra escutar, eu acharia ele excelente. Ah, sim, concordo. Então, é por isso que eu acho que às vezes a gente talvez não conseguisse ver essas nuances. Eu mesmo no dorama, obviamente no dorama isso ficava um pouquinho mais nítido, mas mesmo no dorama, eu às vezes, cara, eles estavam falando, ah, isso tá muito ruim. Eu, gente, isso aqui tá muito bom, como que tá ruim? Onde que tá ruim? É. Eu não entendia. Isso pode ser. Eu senti falta, na verdade, disso um pouco. Ah, e a outra questão, na verdade, é uma coisa que eu acho que talvez seja do estúdio, que é o JC Staff, que é o seguinte, todas as apresentações foram animadas, toda vez que tem alguém tocando é animado em 3D, ou seja, isso me irritou muito durante todo o anime. Sério, é muito feio, é muito ruim, sabe? Não custava nada, não era uma animação complicada, não sei se é questão financeira, mas assim, eu gostaria que fosse animado realmente, não em 3D, sabe? Parece que eu tô vendo o Cassiopeia. Nossa, mas isso nem foi o pior, o problema é tu tá lá na SOK apresentando Rhapsody in Blue, que eles ficam dançando no palco, que tá aquelas cenas paradas. Isso, é. Nessa hora eu falo que o mangá é mais animado que o anime, nessa cena. O mangá você deve ter mais, né, mais movimentação. Não, mas o que o Seiji tinha que fazer? Quando ele viu o nome da música que ia tocar, ele pegava o CDzinho, colocava a música e tipo, enquanto lia, ele ficava... O mangá devia música, vir com a trilha sonora, né? Não, o mangá ele põe o nome, né? Então eu acho que é mais recomendável que você escute mesmo, né? Quando você tá lendo, tranquilo. É que nem eu falei, né? Porque querendo ou não, tu ouvir um anime de música é muito tenso. Ok, a gente já chegou à conclusão que a gente não entende nada de música clássica e a gente não conseguia perceber os erros, eu sou né? ignorante total, cara. Mas aí tu pegava, tu chegava lá, tava o Shiaki, primeiro capítulo do mangá, o Shiaki entrando na escola e ele fica ouvindo o som dizendo terrível, terrível, terrível. O que é terrível? Tu não sabe o que é terrível, entendeu? Ou quando ele tá, a primeira vez que ele escuta Nodame, o que ele fala? Ah, isso tá que terrível. Mas daí ele vai ouvindo ele... Não, tá bagunçado, mas não, tá muito bom. Tu não entende isso. Tu não consegue entender o que ele tá falando, isso, sabe? Isso é difícil até pra você acompanhar o crescimento dos personagens. Porque você não sabe quando eles cresceram. Porque, sei lá, eles sempre estão tocando iguais pra você. É sempre a mesma coisa. Isso talvez pudesse, não sei se teria como fazer isso de uma forma melhor, mas assim, é uma coisa que realmente pra quem é mais leigo deve atrapalhar um pouquinho, né? Mas por exemplo, vai, eu senti uma diferença naquele Schuberto da Nodami pro outro, pro Mozart que ela tocou, eu senti uma diferença. Não, mas a música é diferente. Não, mas eu vi que a emoção não, tudo que bem, ela tava passando. Tudo bem, ok, mas assim, eu não sei dizer se aquela música tava sendo interpretada muito diferente do original ou não, entendeu? Tudo bem, eu entendi até que aquela... Até porque a gente não ouviu o original, né? Mas até quando eles repetiam a música, ou sei lá, quando eles estavam tocando e falavam, pô, essa parte tá aleatória. Sei lá, você fala, tá, não, cara, não tá. Não, mas o Schuberto, que a Nodami treinou, se tu pega o treinamento que ela teve, que ela tava fazendo tudo errado, que o Harisen tava enlouquecido com ela, e depois tu pega o Schuberto que ela apresentou, dá pra perceber a diferença. Eu, pelo menos, eu consegui. Eu não consegui, eu não tive essa sensibilidade auditiva, assim, realmente, eu não tive essa percepção. Eu não consegui, como, por exemplo, eu tive o Sakami. Sakami chegava doente em alguns pontos. Você falava, caraca, isso tá errado. Mas é que sabe o que é? É que querendo ou não, assim, não é menosprezar outros estilos musicais, mas tu pega jazz, rock, essas músicas, eles não têm a mesma primazia que música clássica. clássica tem. Sim, sim. Então, quando o cara que toca rock erra, tu nota muito fácil. Mesmo que tu não entenda de música, tu nota. Os acordes são simples, né? Isso. Eu não critico muito porque teve uma consultoria tão profissional ali, né? Como falei, do regente da orquestra da Sinfonia Metropolitana de Tóquio. É, mas aí eu acho que é mais a questão, não é nem a música, ou seja, é a direção para o anime, entendeu? Na verdade, não é a parte técnica, tanto que as músicas são perfeitas. Realmente sim. A parte da questão de até onde vai essa adaptação. Eu devo estar mal acostumado com Shinjiro Watanabe dirigindo. É mal, é ruim você tá acostumado com o cara. Muito dele. Jazz, né? É, o Shinjiro Watanabe com a Yoko Kanno na música é difícil, você fica mal acostumado. Mas assim, apesar dessas pequenas críticas que eu acho que elas atrapalham só um pouquinho, vai. Eu acho que atrapalha só um pouquinho na parte de algumas apresentações. Mas ainda assim, vale muito a pena assistir o anime. O dorama, o cabeça, ele não se acostumou cara, com o dorama não. Por causa das bizarrices. Olha. Na verdade, eles transpuseram o mangá diretamente pro dorama. E é como o live action, ele pegou as mesmas coisas, do tipo, coraçõezinhos flutuando em volta. Essas coisas assim. Só que com pessoas reais. É. Só que com pessoas reais. Então, isso que acho que pro cabeça, que não é acostumado com a estética de dorama, ele achou estranho, mas o dorama também vale muito a pena. Ele até, uma curiosidade, ele foi feito, né, produzido antes do anime. Sim. Eu tenho pra mim que muitos trejeitos e formas da Nodame e do Chiaki falar, eles pegaram do dorama. Bom, assim, o que eu que não tô acostumado com dorama, dou a dica pra você que tá na mesma situação. Você tá ouvindo esse cast e pensou, puta, vou pegar no dorama pra ver o dorama. Não! Não começa por aí. Eu acho que não. Sério. Não, demais. Se você não tá acostumado, você é melhor muito, você não começar, é muito, mas... Sério, pra quem assim, gosta de dorama, cara, eu recomendo. Eu aprendi o seguinte, o dorama é o tapa da realidade. Você claro. Vê o quão aquele anime que você dá risada é ridículo na vida real, assim. É muito ridículo e você cabeça, é muito babaca. Cabeça, assista Arakawa Under the Bridge, então. Não, Arakawa, eu não aguento o anime, assim, já é demais. Mais pra mim, mas assim, sério, você vai ver como aquela fala fofinha, aquela fala engraçada, aquele comentário que no anime a suspensão de descrença aceita, na vida real não funciona. Não, sério. Recomendações de dorama pro cabeça, por favor, gente. Vem aí. Você vê, cara, é exatamente a estética de anime mangá pro live action. Pro live action, não houve nenhum corte. Na verdade, cabeça, isso é uma estética japonesa. Acho que talvez seja a estética mesmo, de entretenimento japonês. Apesar que Power Ranger não tem tanto isso. Né? Mas Power Rangers é americano. Ele só pega. É verdade, né? A atuação não é. Então já era. Acabou que minha atuação? Vida. Atuação? Tá louco? Não tem atuação, é verdade. Atuação. Como vocês sabem, a gente gosta de ter uma zoninha de spoiler. Então daqui a pouco, se você não viu, provavelmente você vai parar. Então, o que eu quero dizer assim, o que me chamou a atenção em Nodame, obviamente, além de tudo que a gente já falou da música, da qualidade técnica, tudo, o que eu gosto é o seguinte, se lá em Sakamichi a música influenciava nas relações humanas, aqui as relações humanas influenciam na música. Você vê como a música pode ser apreciada, executada e vivenciada por pessoas diferentes. Então, cada pessoa enxerga a música e toca, e escuta e gosta de uma maneira diferente. Isso é muito legal. Então, você vê... É, como a gente falou aqui, tal música tocada, quando a tal personagem tá triste, ou tal personagem tá de uma certa forma, muda completamente. Então o cara fala, olha só como essa execução foi interessante, porque ela muda um pouco disso, né? Então, isso é muito legal. Essa é uma faceta da música que é mais difícil, que é o músico influenciar na forma como a música é executada, né? Como a gente falou, a gente normalmente busca a perfeição, é a música como ela foi criada, é você replicar exatamente aquilo que foi criado. Quando você tem muitas vezes no caso da Nodame ou de outros personagens, e acredito que a música clássica tem um pouco dessa possibilidade, é de você alterar algumas pequenas coisas e adaptar. O próprio Jack faz isso, aumenta o tempo de uma música, diminui o tempo de uma música, pra ela se adequar a algum contexto, a alguma história, a algum momento. Isso é muito legal, eu gosto dessa sensibilidade que a música clássica traz, né? Então eu acho que é uma experiência, pra você que gosta de música e quer entender de música, eu acho que a Nodame é uma experiência fantástica, assim, tem que ver. Must watch. E vamos para a área de spoilers agora, então, né? Spoilers no toque de 3 Gabuns. Fazer a Fer trabalhar. Bom, só pra gente falar na área de spoilers, então, é bom definir o que acontece em cada uma... O conceito básico, né, que acontece, né, na história toda. Porque ela é dividida realmente em duas fases. A fase no Japão e a fase na Europa. E mesmo, por exemplo, a fase no Japão, ela também tem duas fases, né? Também. Que é a primeira fase da SOK e a segunda fase que é da Rising Star OK, né? Isso. Isso, exatamente. E na fase da Europa a gente também tem a parte lá do Chiaki já tentando fazer a parte do concurso lá de condução. Depois também tem a Nodame no seu curso, né, começando na faculdade toda ali, e depois tem toda a parte do Shaq expandindo, né, na Europa toda, né. E isso sem contar ainda o mangá extra, que ainda tem o Opera Rei, né, que pra fechar é totalmente de vez a história. Eu acho que, no primeiro momento, a gente tem a Nodame, né. Eu sei que vocês colocaram o Shaq como personagem principal, e eu entendo que, assim, a história ela é contada, na verdade, na visão isso, do Shaq. Isso. A gente sempre tem a visão do Shaq, mas particularmente a Nodame, pra mim, é muito mais central, e ela, como é que a gente fala, ela é o que causa tudo. Ela é o pilar básico, né, foi ela que mudou, que de certa forma fez a mudança no Shaq, né? Que fez ele enxergar alguma coisa de forma diferente. É como ele disse, né? Se a Nodame não aparecesse na minha vida, realmente não teria nada dessas mudanças, né? Ele aprender a música ali, tentar ir pra Europa, fazer todas aquelas partes também, a influência da participação dele na orquestra, né? Sem contar que tu vê assim, olha, por exemplo, foi a Nodame que apresentou pro Shaq essa coisa dessa música, que às vezes menos descompromissada, que fez ele mudar um pouco. A Nodame que fez com que ele, pela primeira vez, regesse uma orquestra. Sim. Depois foi por causa da Nodame que ele conseguiu ir pra Europa. Uhum. Entendeu? Então, ela está sempre ali. Nos momentos decisivos do Shaq, é sempre ela, né? Sempre ela que tá, é o agente de mudança exato, do Shaq. Exato. Isso que eu acho muito legal. Ao mesmo tempo que o Shaq também é o agente de mudança da Nodame. Porque, provavelmente, se eles não tivessem conhecido, ela também teria continuado na mesma. Ela teria morrido. Dentro daquela casa, daquele jeito que tava. De uma infecção. Morrido do quê? De infecção, né? Ou isso de mesmo. Fome, sei lá. Mas ela tava num ponto que, assim, apesar... Com o Shaq queria mudança. Ela tava estagnada, digamos assim, né? E, inicialmente, pelo amor que ela tem pelo Shaq, pelo respeito, ele começa a fazer com que ela melhore e ela começa, aos poucos, a almejar coisas maiores, né? Ao ponto, como a gente falou, que ela deseja tocar numa orquestra, né? Tocar um solo de piano numa orquestra, inicialmente regida pelo Shaq. Mas, assim, eu desde o início eu ficava com aquele... Por que a Nodame, ela tem essa retração, né? Por que ela não quer ir além? Eu sempre fiquei perguntando. E quando eles, já na fase final do anime, na primeira temporada, eles começam a explicar aquele passado, né, da Nodame, aquele trauma que ela teve, né, do professor que foi rígido demais, chegou a ponto de bater nela, pô, batendo uma criança de 5 anos. Sim. E na verdade, assim, eu não sei como que teria sido ela se talvez não tivesse, se ela não tivesse tido essa pressão quando ela era criança, se ela talvez não tivesse crescido, ido além, não tivesse esse trauma, essa estagnação que ela teve, né? Porque foi por isso que ela não queria continuar. Quando chegou o Eto Sensei, ou o Harisen, ela fugia dele, por quê? Porque ela lembrou do professor antigo dela. Uhum. E de Mozart, entendeu? Então ela... Porque ele batia também, né? Ele tinha lá o Harisen, no caso, é o Leque, a tradução é Leque? É o Leque, é um Leque gigante. E ele batia, né? Ele tinha o costume de bater no piano, batendo na cabeça, apesar de que o Shaq bate nela o tempo todo, né? Sim. Mas então, ele é engraçado também. Não, ele é engraçado também. No anime, ele é engraçado. Menos, eu acredito, que no Dorama, né? Porque, porra, é um cara com Leque gigante na vida real. Desculpa, Dorama... No anime não tem isso. Dorama, ele dança a dança do Pum. Caraca. É verdade. No anime não tem não, isso. Não, não tem mesmo. E aí, na verdade, a grande mudança realmente que você vê é, além do Shaq, pro método de hipnose conseguir pegar um avião, é a Nodame decidindo que ela vai participar de um concurso porque ela quer melhorar, né? Nesse final, que vai levar ela aí pra Europa depois com o Shaq, pra continuar estudando, apesar dessa relutância inicial dela, né? Ela só quer participar pra ganhar um prêmio, né? Pra ter, poder ir lá pra Europa. Então, 2 milhões de ienes. Aliás, uma outra coisa, né? A Nodame, ela tem muito amor pelo Shaq, mas ela deu uns fora nele bonito, né? Foi. Quando ele convidou ela pra ir pra Europa, ela, primeira vez, né? Disse não. Ela bola. Depois, quando ele tá lá em Paris, ele pega e dá um beijo nela, ela brigou com ele e expulsou ele do quarto. Foi. Que isso? E depois eles têm aquela épica luta numa ponte. Ah, na rua ali, né? Aliás, a história nunca poderia acontecer no Brasil, porque Lei Maria da Penha já teria prendido o Shaq na primeira agressão ele dele. Ele tá soco na hora de voadora, pô. Cara, eles brigam, tipo, sei lá, ao melhor estilo Shonen porradeiro, assim, tá ligado? Ela vem na voadora, ele dá rasteira nela. Sabe, eles acabam tendo alguns conflitos, porque até o fim, praticamente, a Nodame ainda não aceitou totalmente o jeito do Shaq, entendeu? E ele não consegue se adequar ao jeito dela totalmente. Ele critica porque às vezes ela desiste, às vezes ela não vai atrás, ela não quer ter toda essa perfeição, até um ponto que ela tem um momento de quebra, né? E que ela chega numa encruzilhada da vida dela, que ela não sabe se ela desiste, se ela vai tocar pra criança, ou se ela vai continuar nesse ramo da música profissional que ela tanto detestou até ali, né? Ela tem essa questão, ela é o personagem mais complexo psicologicamente ali, porque querendo ou não, o Shaq, ele sabe o que ele quer fazer, ele dificilmente ele tem dúvidas, não, né? E ele só tem aquele trauma dele lá do avião e que logo em seguida supera por causa da Nodame, uhum, entendeu? Então, a Nodame, em compensação, eu acho que a ferida que ela carrega é muito mais profunda, porque é relacionada com aquilo que ela ama. Sim, que é a música. Na verdade, o trauma do Chiaki era só um trauma pra impedir ele de sair do Japão, pra a história acontecer ali no início. Mas o trauma da Nodame, não. O trauma dela é algo que impede ela de gostar, às vezes, de tocar. E o próprio Chiaki tem essa postura que ela fugiu, de certa forma, né? Então isso deve causar medo, de certa forma, nela e, às vezes, muita relutância, né? Porque, querendo ou não, ele também é rígido e ele bate, né? É engraçado e tal, mas é o mesmo contexto, praticamente. Você tá ali quase na mesma situação. Tem até uma hora que o Chiaki, logo quando a Nodame, ela foge, né, do Harisena, daquelas cenas que ela tá correndo dele, que são engraçadas, né? O Chiaki, ele se pergunta, mas eu também, às vezes, trato ela mal. Isso. Por que será que ela não teve? Mas é que até então o Chiaki nunca tinha cobrado dela ser algo mais. Aham. Uhum. Ele só vai cobrar ela depois. Não quer fazer algo maior, não quer ser ninguém mais, que daí que é quando ela fica brava com ele. E ainda tem a questão, o Chiaki, a todo momento, o grande sonho dele é encontrar o Vieira, né? O Vieira Sensei. Exatamente. Quando ele encontra, isso já tá meio que secundário pra ele, né? Você vê que isso não tem tanto impacto que ele acreditou que teria no início. Eu acho que isso, obviamente, eu não acho que é só uma ferramenta de roteiro ou foi só uma espécie de motivação mal explorada. Eu acho que isso é uma forma como a autora criou, que é o seguinte: às vezes a sua expectativa não é aquilo que vai acontecer, né? Você tem a expectativa, poxa, o Chiaki todo não, porque é o Vieira Sensei, eu tenho que encontrar ele, eu tenho que ter aula de novo com ele, mas quando ele encontra, ele já tá num ponto que não faz tanta diferença, assim. Ele já aprendeu muita coisa, ele já tá regendo uma orquestra. Então, quer dizer, a expectativa que ele tinha era muito maior, e aí ele vê que o importante naquele momento, na verdade, era Nodame. Não, e tem aquele outro fator, né, cabeça, que é o fato seguinte: primeiro, tu tem a memória de infância. Sim. Né, ele tinha a lembrança do Vieira Sensei dele lá com 10, 11, 12 anos. Por outro lado, tu tem a mudança que ele teve, porque até o, digamos assim, passou 10 anos, ele no Japão, ele ainda, no início da série, ele ainda tinha toda aquela, alimentava ainda aquela esperança, aquele desejo grande de conhecer ele, porque ele ali ainda não era ninguém. Sim. Ele ali ainda estava preso àquela vida que ele tinha de não conseguir fazer mais do que ele fazia. Uhum. E de não conseguir ser o que ele queria ser. E por isso que eu acho que no início tu tem uma exploração muito maior desse desejo dele de ver o Vieira. E à medida que ele vai crescendo e ele vai conhecendo outras pessoas, ele vai vendo o mundo, até o fato dele também ter outro sensei, que é o Stresemann, não é que isso diminui, mas isso tira tanto, um pouco do Exato. Peso desse encontro, uhum, né? Uhum. É, tanto que você vê que não tem o impacto que ele acreditava que ia ter, nem você acreditava. Tudo bem, ele foi, ele aprendeu, mas não é, ó, meu Deus, a decisão que vai mudar a minha vida, eu só vou poder ser um músico completo quando isso acontecer, entendeu? Não sei, às vezes é a forma como a mangaka, ela quis contar a história também. Também, né? Que às vezes poderia ter sido de outra forma, um jeito bem melhor, né? Por exemplo, eu falo aqui de uma obra que pra quem leu mangá, reparou que assim, ó, o pai do Chiaki, ele aparece na história de uma forma um pouquinho mais ativa. O anime não tem quase nada dele, no dorama não tem também. É, o anime só serve pra mostrar a questão da até onde a música é importante, a ponto de você deixar a sua família e as que você gosta. Ele só aparece em flashback, assim. No mangá tem uma cena que ele vai ver um concerto do Chiaki, depois tem outro momento que a Nodame vai ver um solo dele, vai ver um solo do pai do Chiaki, e por fim tem um outro momento que você vai ver no mangá, que é depois quando a Nodame, ela foge depois que ela tocou com o Stresemann, né? Uhum. E aí tava todo mundo atrás dele, tá todo mundo atrás dela, né? E o Chiaki, ele tá querendo entender o que tá acontecendo com essa situação, né? E vem alguém e fala pra ele, assim. Às vezes, uma pessoa toca tão bem, tão grandiosamente, que acha que ela não vai ser capaz de tocar da mesma forma, né? E por isso ela desiste de vez. No anime, quando a gente vai ver essa cena, quem fala isso é o Stresemann. No mangá, quem fala é o pai do Chiaki. Eles vão conversar. Mas a forma como a mangaka botou assim, talvez não foi uma coisa tão importante assim, né? Porque a gente tava esperando tanto momento essa cena, em que os dois realmente iriam conversar e falar, mas quando a gente vai ver no anime a adaptação, enfim, não mudou nada, cara. E no final a relação dos dois também não mudou nada, não avançou. Então, ó, eu às vezes eu critico um pouco a mangaka de certo ponto, porque ela faz uma coisa legal, tem uma expectativa boa, mas no final também ela não consegue conduzir da forma que a gente gostaria, né? Eu acho que é essa questão, é a sua expectativa que às vezes não vai ser cumprida durante a sua vida, entendeu? Porque você é jovem, você acredita numa coisa, você acha que aquilo vai ser daquele jeito e não acontece. As coisas não são como você planeja. Ou talvez você veja mesmo pro público josei também, né? Porque já é mais maduro essa opinião, né? Que não é nada tudo colorido, tudo bonitinho, né? Eles têm aqueles conflitos iniciais, então a gente espera que no final vai ser tudo resolvido. Não. A realidade não é assim também, né? Não é bem verdade isso. E quando se fala pro público josei, que eu acho que é muito mais maduro ainda, né? Quando em comparação ao seinen, né? Porque eu acho que eu não sei porque as histórias realmente são mais de uma forma mais tocante. O seinen acaba caindo um pouco pra violência, muitas vezes, de né? Fato, ele, uma ele coisa mais gráfica, de vez em quando, né? Enquanto que o josei, mesmo pro público josei, é uma coisa mais humana, mais tocante. Sim. Tanto que a gente falou bem mais de joseis aqui do que de seinen, proporcionalmente. Fato isso. E eu acho isso, né? Que a mangaka, ela consegue escrever bom, né? Talvez não pro público que eu não tô acostumado tanto a essa história, né? Mas, assim, poderia ser feito melhor, talvez, não, né? Uma coisa que também eu acho que tá nessa questão da autora é a questão da Nodami quando ela toca no concerto, né? Porque tudo é construído com acreditando que o momento dos dois vai ser a hora que eles tocam junto. Até a porra da foto... Sim. É os dois tocando junto. Tem uma das fotos de apresentação das temporadas, né? E aí você tá esperando isso, e aí ela vai e toca com o Stresemann, né? Ela cai nessa tentação. E, cara, pra mim, isso é inacreditavelmente angustiante. Porque, cara, aquilo não vai existir mais. Eles não vão tocar juntos mais. Você expectativa, né? Você cria a expectativa de que, caraca, né? Isso vai ser, tipo, o momento dos dois. Vai ser, tipo, a hora que eles vão entrar em sintonia. E, cara, não! Isso não acontece, porque ela escolheu tocar com o Stresemann. Isso, cara, é muito pesado do ponto de vista, porque, assim, realmente, de novo, é expectativa. Você acredita no romance, naquela coisa perfeita, na situação 100%. Quando na vida real não é. Às vezes vai dar errado. E, cara, isso é, pra mim isso foi muito forte, assim. Era uma coisa que eu não esperava. Um tapa na cara. Foi, também, né, com certeza. Acho. Porque, e eu acho que é justamente isso. É que nem o Seiji falou, é um josei. E ela, a autora, ela não quis fazer o comum. E, porque se fosse um shoujo bonitinho... Com certeza o Shiaki e a Nodami teriam tocado junto no final. Sim. Teria terminado bonitinho, do jeito que todo mundo queria. Mas o josei, ele tende a ser mais realista. E, às vezes, as nossas expectativas e os nossos desejos e tudo que a gente planeja não necessariamente dá certo. E, às vezes, a gente muda. Às vezes, a gente faz as coisas... Às vezes, a gente comete um erro. Exato. Então, eu achei muito... Obviamente, eu fiquei triste. No final, acho que não tem como não ficar triste pelo fato deles não tocarem junto. Porque, acho que desde a primeira vez que a Nodami e o Tiaki, eles tocam aquele... Depois do concerto lá de piano, toca um Rachmaninoff lá, qualquer coisa, o russo. Uhum. A tua expectativa é o dia que eles vão tocar juntos um concerto. Não, e aí primeiro você tem ele tocando com a Arui, a música que a Nodami queria. Você já fala, putz, você fala não. E depois a Nodami tocando com o Stresemann, né? E falando, olha, não vai dar mais, sabe? Tipo, parei por aqui. Você fala, cara, não! Você não quer. Seu coração fala, não! Não, porque aí você para a parte de música e vamos tocar o romance mesmo, a história de romance, né, em si, pra fechar de vez. O máximo que você vai conseguir ver os dois tocando é no Opera Rei, em que ela toca uma Celesta de última hora lá com o Chuck. Só isso. É verdade, né? É só isso também que você vai falou, ver. Você falou, é verdade. Mas isso é muito interessante, porque, assim, às vezes os objetivos que você almeja não vêm daquele jeito. Assim, a vida não é como você planeja, como você deseja que ela vá ser, entendeu? Você vai ter mudanças, você vai ter situações inusitadas e, cara, infelizmente essa é a vida, assim. Você fica triste porque você tem expectativas junto com os personagens e a autora fala, não, olha, a vida não é bem assim. É, se você for ver a fase da Europa, então você vai ver os dois crescendo, mas vai chegar um momento que essa expectativa vai cair um pouquinho. Só isso. Ah, sim, né? O relacionamento deles vai ficando bem mais difícil à medida que vai ficando mais adulto e as coisas vão ocorrendo. Eles têm a evolução profissional dos dois. Só que aí o Shaq, ele tá subindo numa vertente muito rápida. E a Nodami, ela tenta se esforçar pra chegar nisso. Tanto que o professor dela, o Alcler, ela tenta forçar isso, né? Tocar tantas músicas pra ela tocar, tantas coisas pra ela compor. E aprender a gostar, seguir o caminho profissional, né? E não ficar desgostoso com a parte da indústria. E a gente vai ver, né? Que um dia no futuro, não nessa forma como apresentou o anime e o mangá, mas no futuro, eles têm muito ainda a caminhar e vão um dia, quem sabe, eles vão poder tocar juntos. Eu acho que também isso mostra um pouco a Nodami, que nem a gente falou, ela tem um ouvido apurado, ela toca, tipo, ela às vezes escuta uma vez no negócio, ela já aprende, ela pega rápido. Ela é muito talentosa, só que por que que ela e o Shaq estão em níveis tão diferentes ao longo da história? Porque diferente do Shaq, que sempre praticou e sempre se esforçou muito, desde pequeno, ele sempre quis aquilo, sempre estudou muito, a Nodame não. Então, seria meio até injusto a Nodame estar no patamar igual ao do Chiaki. Sim. É, porque não tem como, não é só o talento que importa. Também importa muito o esforço da pessoa. Claro. E eu acho que isso que é legal, que a autora ela não fez aquela ilusão que muitas vezes tem em muitos animes, de que ah, o cara é muito bom, ele é talentoso, então ele dá dois toques e ele já aprendeu, entendeu? E ele já evoluiu e já cresceu. Obviamente a Nodame, ela tem, ela é muito melhor que a maioria das pessoas. Só que isso não significa que ela seja perfeita. Claro, isso aqui não é um shonen da vida, né? Isso aqui é um josei, como a gente já disse. Ela é excepcional numa área, mas ela vai ter que aprender ainda a gostar dessa área direitinho, bonitinho, né? Até porque ela tem toda uma afronta, né? De querer ler partitura, querer entrar dentro dessa indústria musical, né? Eu só assisti o Dorama, mas eu gostei muito por causa da comédia e por causa do que a gente já falou da música clássica, de você aprender o que é a música clássica, né? Porque, assim, todo mundo tem na mente o que é a música clássica, mas, tipo, alguns pode ser que até gostem e tal, mas a maioria, assim, acha bem chato, né? Eu, assim, sempre gostei de música instrumental, muito misturado com rock até, né? É, muitas bandas de rock, elas usam, né, a parte de percussão, de instrumental mesmo, nas músicas. E eu sempre gostei desse estilo de música. Só que nunca peguei pra escutar música clássica, assim, e pra entender também, até porque não faz parte da nossa cultura, né? Não mesmo. E Nodame Cantável, ela me apresentou isso. Me apresentou a música clássica, me explicou, me fez entender o que é a música clássica. Tudo bem, isso é meio que é só um plano de fundo que vai passar durante a história, que na verdade vai se focar em cima do romance entre os dois protagonistas, assim. Mas ele serve pra te apresentar esse mundo também, que é, queira ou não, é desconhecido pra gente. Eu queria falar, então, assim, que sobre Nodame Cantabile, e tem uma coisa que eu adoro muito, cara. Além da parte dessa parte de romance que tem, toda essa parte também de trilha sonora, que eu acho legal, eu gosto muito por causa da carga informativa que ele te gera. Pra uma pessoa leiga, por exemplo, ele cita muita informação boa, informação técnica ainda, sabe? Então, como eu já disse, ele fala muito sobre orquestra, sobre composição, sobre o que eles estavam querendo transmitir em todos os outros momentos, cara. É um tipo de mangá, anime, história, assim, que eu curto pra caramba, sabe? Por exemplo, tem muito desses aí que eu vejo em animes de esporte, né? Então, toda a parte de conteúdo esportivo tá em toda essa coisa, né? Então, tirando todas essas histórias que tem tá dentro de um contexto esportivo, outras histórias que eu realmente gosto, que tem muito dessas partes de carga informativa, além do Nodame Cantabile, que fala sobre música clássica. Tem um que eu gosto pra caramba, que é um anime chamado Bartender, sobre drinks. E um outro que eu acho que o cabeça vai gostar de eu falar, cara, que é um anime sobre um padeiro, aqui tá de Japão. Que ele fala sobre panificação, cara. Padeiro, cara. Isso é um tipo de história que você nunca imaginaria o quanto de informação ele pode conseguir te gerar, cara. Fer, você lembra quando você falou que você não imaginava um anime de música clássica? Tá aí um anime que eu nunca imaginava, que você fala, e eu não acredito que é bom, que é o do padeiro. Não, mas ele falou um outro que eu não sei, que é o de drink. Ah, esse eu já vi, eu já li o mangá dele. Então, esses dois aí exemplos que eu falo, cara, são dois exemplos inusitados, né? Porque ele te dá tanta carga informativa, tão coisa legal, e você se acaba se informando, ou acreditando de uma certa forma com as informações que ele tem que te dar, né? E você acaba comprando de uma certa forma a história. E no Nodame Cantabile você também acaba comprando um pouco, né, das informações que ele te dá. É um jeito muito atraente de pegar novos públicos, né, pra essa área, né. E eu acho que é muito bom quando tem um tipo de história assim que ele agrega muito, né, uma coisa assim que às vezes pode parecer inútil, às vezes pode parecer não inútil, mas que é uma coisa a mais que pra você aprender, né? Um mundo todo novo que você pode não saber, você é leigo, você é ignorante nesse assunto, e você acaba tendo mais informação, né? Por isso que eu gosto de Nodame, então. É por isso mesmo, por causa de toda essa coisa legal que ele te apresenta. O que eu acho de Nodame, assim, mais do que a parte musical, que me chama, obviamente a parte musical chama atenção, mas assim, eu gosto da maneira como a autora ela trabalhou a questão de evolução, de expectativa, narrativas e de acontecimentos da vida, entendeu? Por mais, ali, esse ponto da obra dela poderia ser qualquer coisa. Não necessariamente podia ser música, podia ser esporte, podia ser a contabilidade. A forma como ela trabalha essa questão de você acreditar numa coisa, você ter algo como objetivo e às vezes não alcançar, e às vezes acontecer de uma forma diferente, de uma forma que você não gostaria, eu acho isso muito interessante. Assim, eu acho que isso é uma coisa que animes, que os animes de você podem trazer pra gente, que é o que é esse tom da realidade. Esse tom, às vezes dramático, às vezes até melancólico da vida mesmo. Porque as coisas não acontecem da maneira como a gente prevê, não acontece como a gente quer. A parte musical, que é, digamos assim, é o mote, né? É tudo aquilo que permeia a história, é muito bom porque eu tive contato com um estilo de música que eu não conhecia. Os outros animes de música, você pega, por exemplo, Beck, você pega o Sakamichi, eu já conhecia mais. Era estilos de música que eu já tinha um conhecimento por trás, eu já gostava. No caso de Nodame, eu nunca conheci música clássica, ou até hoje eu não entendo, eu não sou conhecedor, mas eu até não gostava antes. E ele me fez gostar, entendeu? Ele me fez tomar apreço pela parte técnica, pela parte da construção, pela história por trás da música, e como as pessoas podem ser apaixonadas por esse gênero, pode ser apaixonada por essa questão toda da construção, do maestro, por tudo isso. Eu acho que isso que Nodame faz, é saber trabalhar, é como o Seiji falou, é trazer uma coisa nova, né? É você mostrar pro seu público, como a gente falou, no caso, mostrar a música clássica pro seu público, como é. Olha só como pode ser interessante esse tipo de música também. Olha como pode ser legal isso aqui. Eu acho que isso ela consegue fazer com uma harmonia muito boa, assim. Eu gosto muito de Nodame, é um anime que eu não esperava nada quando assisti, e assim, realmente me surpreendeu e é uma recomendação fácil. Primeira vez que eu ouvi falar de Nodame Cantabile, na verdade, foi lendo uma revista, acho que era New Tokyo, se bobear. E na época eu acho que nem tinha saído anime, nem dorama, porque faz muito tempo. E falava justamente desse mangá, música clássica e tal, mas quando eu li, assim, eu li meio por cima, não me interessei muito na época. E parecia outra coisa, assim, Contabilidade. A expectativa que eu tinha era muito diferente. Porque eu nunca, por exemplo, esperava ver uma personagem como a Nodame, alienígena, sabe? Eu não esperava realmente encontrar uma personagem como ela. E esse relacionamento dela é buchaque, esse relacionamento bizarro. Mas eu acho que o que mais me fez me apaixonar por Nodame Cantabile é realmente a questão da música clássica. Porque, assim, histórias, romances e tal, isso existe em muitos lugares, até romances estranhos e bizarros, com personagens estranhos, isso existe, assim. Não que seja ruim o de Nodame, eu não acho. Mas eu acho que essa coisa que a história teve de me apresentar e de me mostrar a música clássica me impactou muito. Teve uma grande força pra mim, sabe? E eu nunca fui uma pessoa grande, muito conhecedora de música clássica, como todos nós comentamos aqui. E eu acho que essa possibilidade de ter esse contato, de aprender um pouco mais sobre os autores, sobre os compositores, sobre as músicas, sobre as obras. Por exemplo, o lance da Primavera, da música do Beethoven, né? Primavera, que a Nodame ela ia tocar com o Miné, e o Miné fala, não, isso é a força da juventude. E a Nodame, não, isso pra mim é um campo de flores. E na verdade é, o que o cara tava querendo transmitir era um campo de flores, né? Então, eu acho que isso, esse contato com o mundo, que era muito atípico do meu, eu acho que foi o que mais me encantou. Que nem o Cabeça falou ali, ele mencionou Beck, Sakamichi, outros animes de música. Beck, eu adorei Beck, mas é rock, é música que eu tô acostumada. É algo que faz parte do meu universo, enfim. Compensação, Nodame Cantabile, não. Eu podia odiar Nodame Cantabile. Poxa, os caras ficam tocando, sei lá, 5 minutos do anime, música clássica. Podia ser chato, podia estar dormindo assistindo. E não, é encantador, assim. Eu acho que o trabalho que eles fizeram, que a autora teve, principalmente acho que na animação, cuidado da música, enfim, eu acho que é excepcional. Eu acho que todo mundo deveria assistir Nodame, é uma história encantadora. E é uma história de música, e acho que música faz bem pra alma, sabe? Conhecer música faz bem pra alma. Terminei o anime morrendo de vontade de assistir uma orquestra. Foi esse o sentimento que me causou Nodame Cantabile. Vale a pena, gente, assistam. Eu acho que tem que dar chance pra uma obra como Nodame Cantabile. Com certeza, fácil, fácil, sim. Sem sombra de dúvida. Com certeza. Então é isso, vamos ficando por aqui. Assistam realmente Nodame, acho que vale a pena. Curta uma música clássica que vale realmente a pena. Mais uma vez, a Fer vai ter uma trilhagem fácil, que é só pegar a OST. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Falou, até pessoal. Falou. Tchau, tchau. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Carnaval passou? Finalmente! Aqui é o Seiji, quem está aqui comigo hoje? Eu, Cabeça. Ô, Cabeça. Graças e aí, Deus. Beleza? Passou nervosismo, cara? Um pouco, sempre, né, cara? Carnaval não consegue fazer a gente ser feliz. Dormiu de calça jeans, cara, antes da gravação? Dormi, não? Segundo Rods, eu tava mal-humorado. Muito mal-humorado. Caraca, galera. Que beleza. É culpa do carnaval. Carnaval me deixa assim, mal-humorado. Ah, deixa pra lá, cara. Bom, pra quem ouve nosso podcast, né, com agregadores de podcast, iTunes, né? Qual é o nosso endereço? O nosso endereço é o www.projetoxpodcast.com.br. Sim, e o nosso e-mail é o contato@projetoxpodcast.com.br. Nós também temos o Facebook, nós estamos lá no facebook.com/projetoxpodcast. Sim, quem quiser entrar em contato com a gente via Twitter é o @projetoxpodcast. Exatamente. Sim, vamos mais um recado, nossos parceiros, nós temos a Anybody, o DollarsCast, o Otaku Company, o LegCast, o Otaku Crazy, o Mini Clouds, o Level 1, o OmegaCast, o Otakologia Cast, o Coffee Unlocked, a Clump Project, o Coletivo Cult, o Cast Wars e o Thousand Mary do Mug. Exatamente. Recadinhos da semana. Quais são os recadinhos, ô Cabeça? Essa semana saiu a playlist número 11 do Mano FC. Mas quem diabos é o Mano FC? Quem diabos quem é o Mano FC? Nobody knows, nobody knows. Não sei. Escuta lá, quem sabe você tem uma dica. Talvez sim, talvez não. Beleza, um recadinho também básico que a Fer pediu pra gente falar também, cara, que o podcast dessa semana foi de Nodami Cantabile, né, e saiu uma notícia até recente, né, sobre uma possível adaptação coreana live action de Nodami Cantabile, que eu acho que vai ser legal, cara. O anime de contabilidade. Isso, exatamente. A gente não falou dessa informação porque quando a gente gravou não tinha saído essa notícia, né, então tá aí a notícia, galera, vamos ver. Atualizamos para você. Yeah. E-mails. Vamos começar pelos e-mails, né? Exato. Começando pelo Professor Otaku. Que nome, hein? Olha só, estudante e ex-padeiro. E ele falou que não quer ouvir piadinhas, você, ele já queimou a rosca, né? Ele parou, não faz mais. Ele parou de queimar a rosca. É piada de padeiro, não, né? Não queima mais a rosca. Piada pronta. Ah. Ele começa com olá. Eu ouço o cast desde o 14, porém nunca tive coragem de mandar um e-mail. Mas sobre o cast 75 de Avatar, eu fiquei sentindo uma falta. Sobre a dobra de areia. É só isso mesmo. Obrigado por lerem meu e-mail. E se não lerem, obrigado pelo cast, pelo menos. Um beijo para as garotas. Para os garotos, um abraço. E para o Mugo, um aperto de mão. Valeu, falou e até outro e-mail. Olha aí, se manteve distante do Mugo, só um aperto de mão. Algo que beleza. Bem tranquilo. Bom, valeu pelo seu e-mail, muito construtivo, Professor Otaku. Muito obrigado. Ainda bem que você parou de queimar a rosca. Espero que você seja feliz assim. Ah, essa piada de padeiro, meu Deus. Bom, deixa pra lá, cara. Essa é fácil, essa não tem nem graça de fazer direito. Piada pronta, cara. Porra. O próximo e-mail é do Lucas Caccioni. Fala galera, beleza? Lucas Caccioni aqui de novo. Bom, eu tenho algumas boas histórias de carnaval, mas como tem menores de idade, né? Vulgos Mano FC. E outros também. Ouvindo, não vou me aprofundar. Resumindo as coisas, minhas histórias de carnaval correspondem a um período de 4 anos, dos 18 aos 22, no qual vivenciei meu próprio se beber, não case. Caraca. Eita, espero que não tenha um tigre também no meio da história, cara. É, então, espero. Nem o Mike Tyson. É, mas é uma festa louca, cara. Bom, nunca tive apagões de memória, mas foram altas ressacas, vergonha alheia, mulher fácil, mulher feia. É. Cara, depende do seu teor alcoólico, né? Naquele momento. Isso, né? Que beleza. Bom, amigo sumindo na noite e voltando só 2 dias depois. Muita bebida e por aí vai. Era uma zoeira que nem Deus queria ver. Paguei meus pecados quando decidi seguir bloco de carnaval. Bem feito, sofreu, foi justo. Que zane, hein? Nessa merda. Ai, ai. Bom. Hoje parei com essa zoeira. Agora, quando a grana e o trabalho permitem, prefiro viajar para o interior. Acompanhado ou sozinho, uma pousada longe da cidade é a minha opção favorita. Acompanhado, você pode aproveitar o clima romântico que esses chalés do interior trazem e impressionar a mulher com jantar ao ar livre. Céu cheio de estrelas e coisa e tal. Olha aí, romântico, romântico. Além disso, pode fazer trilha, andar a cavalo, subir uma montanha, fazer um passeio de barco no riacho, lago, tomar banho de cachoeira, etc. Sei esse banho de cachoeira, sei. Que coisa. Aham, sei, sim. Não digo nada. Bom, se estiver sozinho, dá pra levar o tablet, por exemplo, com um HD cheio de séries, filmes, animes, livros, e aproveitar o sossego da vida no campo à noite. E na manhã seguinte, curtir aquela mesa de café da manhã que só pousadas do interior sabem fazer. Ó, que bom, exatamente, cara. Exatamente. vale a pena. É uma boa dica pra quem tá aí com a graninha sobrando, né, tá podendo... Pode viajar nesse mini feriado, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Dá pra relaxar pra caramba, né? Bom, enfim, é isso. É meio curto para ficar tudo no PG-13. Cara, eu não imagino o que queria botar se fosse P18, cara. Que medo. Bom, sobre as dicas, eu chuto que finalmente chegou a hora de falarmos de uma das minhas obras favoritas. Não Dorme, Canta Billy! Olha aí, que bom. Acertou! Ao menos o raciocínio encaixa. Garota japonesa, gênio no piano, Japão mais piano mais Mozart. Agora resta saber do que irão falar. Anime, mangá, live action, vídeo e tudo. Ô, Cachone, eu também, tudo. Cara. Eu vi tudo, cara. Né, eu parei. Eu não consegui. Não, eu vi todos, cara. O live foi demais pra mim. Você tem que acostumar a ver live action, senão você vai levar um choque na cabeça. Não tem jeito. Caraca. Complicado. Ah, e detalhe, que assim como fizeram com Hana Yori Dango, estão produzindo uma versão coreana live action. Pois é, a gente soube bem depois que a gente gravou, cara. O Hana Yori Dango tem americana também? Não fala disso não, puta. É um lixo, cara, de série. Essa versão americana não dá não. Uma porcaria, esquece. Não lembra disso. Deixa pra lá, né? Eu acho que vou me interessar muito por essa versão coreana lá do Nandami Cantabile, cara. Dizem que do Hana Yori Dango, né, coreana é muito boa, né? Eu não vi ainda, preciso começar a ver, na verdade, então. Mas eu acho que vai ser muito bom, cara. Vai ser interessante ver essa série, versão coreana de Nodami. Ó, muito obrigado pelo seu e-mail, Lucas Caccione. Agradecemos por ter mantido no PG-13. A gente não teve trabalho de cortar nada, né? Facilita muito obrigado pro editor. Com certeza. Bom, o próximo e-mail é do Black Star. Sempre por aqui, ele fala: yo, esse cast teve algumas dicas bem interessantes sobre o que fazer no carnaval. Gostei da ideia de se livrar do irmão. Olha aí, falei. Eu acho que vou tentar colocar isso em prática no próximo ano. Brincadeiras à parte, eu sempre aproveito o carnaval e outros feriados para completar algum jogo ou assistir filmes e séries. Todos os anos eu escolho uma temática para fazer as maratonas. Que irei fazer nos feriados? Ano passado foi trilogias e Estúdio Ghibli. Esse ano o tema é animes antigos e séries. Agora no carnaval estou colocando os animes semanais em dia, assistindo alguns que faz tempo que enrolo pra ver. Tipo Cowboy Bebop, Samurai Champloo. Olha aí, fez aí a duplinha do Watanabe. Que ótimo, hein? A dupla clássica. Sobre as dicas, eu devo dizer que é um cast sobre Nodame Cantabile. Se não for, eu vou ouvir o cast fingindo que era. Que beleza. Por hoje é isso e continue com um ótimo trabalho. Caramba, imagina ele ouvir um cast de, sei lá, que outra parada podia ser esse? Contabilidade, ele ouviu um cast de... Põe uma música clássica no fundo e fica ouvindo um podcast de contabilidade. Ia ser legal. Louco. PS, o Feto entendeu perfeitamente o porquê de eu ter falado de Minecraft no cast anterior. Ele falou que ele é tédio, cara. Pô. Tédio. Cadê o Panda pra falar sobre isso, né? Eu acho que ele não concorda, mas deixa pra lá. Não, a gente não precisa falar de Minecraft aqui. Tá bom, Blackstar. Beleza, cara. Bom, valeu pelo seu e-mail. Muito obrigado. O próximo e-mail é do Rafael Padilha. Olá, primeiramente vou falar sobre os casts que não comentei nas duas semanas das quais não escrevi. PS, nunca assisti Avatar inteiro. Eu sei, isso é um crime, mas na época eu estudava de manhã, e quando voltava o episódio estava na metade. Eu tinha Nick na TV a cabo, mas ela estava à frente de onde a Globo estava, por isso assisti tudo picado. Mas ainda assim assisti o suficiente pra entender o plot geral, por isso adorei o cast. Cara, você viu mais Avatar do que eu, cara, porque eu vi totalmente zoado, cara. Tudo fora de ordem. Eu não sei, cara. Eu não peguei a história direito. Eu tava no livro 1, depois eu tava no livro 3. Eu não entendi nada, cara. Caraca. Eu vi tudo zoneado, cara. Aí não vai. Aí eu tentei ver o filme e falei, que merda, cara. Deixa Caraca. Pra lá. Bom, PS2, já li crise de identidade há muito tempo, mas o cast serviu como uma espécie de recordação. Me lembro que na época fiquei impressionado com as questões apresentadas na HQ. Toda essa coisa de humanizar os heróis que eram considerados deuses, achei genial. PS, extra coitada da futura esposa do Cabeça. Brincando, cara. Não, o problema são coitada de mim. Não coitada da minha esposa, que é o problema, se ela for advogada, imagina. Cara, a esposa é advogada. Medo. Para, ex-esposas do mal advogada, não pode. Pelo menos você não é um super-herói, tem amigos de super-heróis, ó. É, então. Pensa assim, lado positivo, cara. É, não vai matar a mulher de ninguém, sei lá, eu acho, espero. Que zona, que festa louca, cara. Espero, festa louca. Bom, e pra fechar um outro meio que ele mandou, né, falar a parte 2 dele, né? Pena não ter nenhuma história pra contar de carnaval, mas caramba, como eu ri com as histórias que vocês contaram. Cara, Kiba, eu preferia não ter conhecido o bloco do Bilal, cara. É... Medo desse bloco, cara. Bloco do Bilal, é isso aí. Bom, cara, só coisa que o carnaval pode trazer pra gente. Oh, coisa. Bom, pessoas, então é isso. Ai, falta dica ainda. No Dummy Cantabile, só chutando. Falou, até semana que vem, cara, e você também acertou a galera, a dica. A galera acertou. Tava fácil também, né, cara? Tranquilo. Tava tranquilo acertar esse tema. Além disso, nós vamos mandar um abraço aqui para o Mário Toledo, Rafael Tairo, Trianaut, O Wesley Miranda. O Wesley Miranda falou que eu deixei os outros falarem, não foi esse que foi falar de mim? Mas, engraçado. Mas quando você não deixa ele, os outros falarem, cabeça? Eu não sei de onde ele tirou isso, eu sempre deixo as pessoas falarem, eu nem falo tanto, que absurdo. E um abraço pro Rods também, que foi lá comentar falando que eu tinha dormido de calça jeans, que eu tava mal-humorado. Você tava mal-humorado, cara. Caramba, caramba. E o Mug pediu pra eu mandar um abraço pro Pelota. Ele vai entender, ele vai receber esse recado e entender o porquê. Tá bom, abraço pro Pelota. Abraço pro Pelota, isso aí, abração. E pra fechar o caixa entrada, que tá bem curtinho agora, cara, falar do que, cabeça? As dicas da semana passada, que eram piano, Japãozinho e Mozart. Japãozinho? Olha, Japãozinho. Devia ser Japãozinho a dica. Mas então, e que, cara, obviamente é Nodame, né? Todo mundo que chutou acertou. Pessoas tocando piano com música clássica no Japão. É isso aí. Isso, não tava tão difícil também de acertar no Dummy, né? Por favor, né? Não, não tá difícil. Não, né? Piano, música clássica, a Mozart de um compositor clássico e Japão, uma história japonesa, né? Isso aí, Japãozinho. Que bom, né? E as dicas para a próxima semana, é um podcast esperado, tem uma grande fanbase e as dicas até que tá fácil pra quem gosta do tema, né? Exatamente. Então, as dicas são Saleiro, Chave de Fenda e Azul. Dicas que eu não tenho ideia, eu não acertaria nunca na história da vida. A única coisa que eu espero seja que esse cast... Não, eu vou cortar isso, cara. Cara, eu vou cortar isso, eu vou botar um pi, cara, quando a gente falar isso. Você que sabe. Você deixa, fica aí a seu critério. Bom, galera, vocês não entenderam nada, então indo pra lá, cara. Que isso? Censura! Isso é censura! Não pode censurar. É isso que tá botando cabeça, cara, no caixa de entrada, porra. Fico bravo com isso, vou deixar pra lá, cara. Bom, falou, pessoal. Abraço. Falou, gente. Said every time, trying to get my usher on, but I can't let it burn. And I just hope she know that she the only one I yearn for. More and more, I miss her. What will I learn? Nem precisa de efeito, não precisa de efeito. Ela já coloca. Ela já faz pra gente, facilitando pro editor, que é ela mesmo, tudo bem. Pois é. É tipo, é pra não precisar ficar me preocupando com trilha sonora. Tá certo, tá certo. Ok. Panda? Panda? Dormiu. Panda. Ah, porra, tá mutada essa merda. Sem pensar no botão. É, beleza. Oh, clichê, clichê. Porra, panda. Pra você. Bom, mas acho que agora a gente vai começar. Vamos então com. Ah, isso que eu quero falar. Tá explodindo coisas aqui perto. Peraí. Explodindo coisas. É o fim do mundo. Tem uns prédios explodindo aqui perto. A gente esperar um pouquinho. É, isso tá leste, normal, né, galera? É, uns bueiros. As pessoas. Continua, Fer. Gol do Romário. Gol do Romário. Eu tava falando que ela era muito. Tá passando o jogo, Amigos do Zico contra Estrelas do Brasil. Nossa. É, hein? Além disso, acho que a. Porra! Isso daí foi quase uma consideração final. Quase, né? Você viu? Agora eu não sei o que eu vou falar no final agora. Eu me gastei agora. Caraca. Ali é foda. Vamos parar. Cara, por que que a. Gente, eu tô com Shihaya. É, eu tô nessa também, porque é Shiaki e tem a personagem maluca, então é Shihaya.